da Véia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Cadico da Topo e Twists. Cecinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Véia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Rio. I wanna be so close to you, girl. E mais. Um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo. Fun Factory. Fun Factory. Junina da Véia, 24 de junho no Estância. Ingressos de pista à venda a R$40 nas lojas Tente Beat do ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Yeah, perfect. Vendas online, ticket360.com.br. Acesse festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção, promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder não, hein? Energia 97. Ah, que legal, que legal. Tá começando a edição do Estádio 97. A partir de agora, então, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. E McDonald's, todo de um clássico por apenas R$8. Tá no ar a edição do Estádio 97. Boa tarde, amigos! Olá! E aí, Domênico? E aí? E aí, mano? Tudo bem, galera? Tamo aí. Beleza, beleza. Tamo na atividade, hein? Opa! Beleza. Tamo chegando, senhor. Daquele jeito. Ô, Dudu! Ô, tudo bem, Ale? Como é que você tá, querido? Tudo bem? Olá! Olá! Ah, eu sou o Ale. Ale Manaus. Eu tava em Manaus com as cobras, tigre lá. Se eu te falar. Jacaré. Que em Ribeirão Preto e em Manaus, onde eu estive nesse fim de semana, o pessoal ouve Estádio 97, você acredita ou não? Acredito. Acreditamos. Tem um aplicativo, né? O pessoal ouve nós. Já estava na... Os caras têm arco e flecha e um rádio. Exatamente. Não, mano! Animal. Verdade. Oh, mas quente lá, hein, Dudu? Quente. Pô, parece a ex-residência do Breno lá na Alemanha, rapaz. Ah, entendi, é bem quente. Agora, tem uma boa aí pro... O nosso querido R, hein? É? O que foi? O time da Vila tava jogando mal, caiu o treinador, Val. É Dorival. É, foi bolinho, boa. Ô, Bento. Seu Bento, tudo bem? Boa tarde, viu, seu Bento? Viu, seu Bento? Oi, fala aí, RG. Isso é muito importante. Descoberto o exoplaneta gigante, cara, que é quase tão quente quanto o Sol. Então eu vou descrever pra vocês. Não, cara, vou falar da Naba. Começa com papinho não, velho. Que papinho, cacete. Começa com papinho não, filhão. Uai. Comprei uma passagem pra esse lugar aí pro moto, hein? Ferrou, hein? Vou falar da Naba, não vem ter história não. A coisa caiu, a casa caiu. Bom, seu Bento. Vamos começar com, deixa eu ver. Vamos começar com quem, seu Bento? Com quem? Parmeira. Com nós? Palmeira! Ah, com nós, seu Bento! Tudo bem aí? Que chique, vocês estão loucos? Crise. Peraí, crise. Um time que disputa as melhores competições tem crise? Você é louco, crise tem esses timinhos que disputa só uma competição. É uma acetada, hein, Dudu? Domênico Gato, o Palmeiras tá parecendo a Gisele Bündchen com bafo e com unha preta. Tem potencial, mas não tá correspondendo. Não tá o Katsu. Você assistiu o jogo? Você é louco, homem. Quanto acabou o jogo? Só um minuto, fala aí, seu Bento. Primeiro, depois eu vou falar. Beleza, vamos lá. Vocês estão passando na frente do seu Bento. Exatamente. Muito antes, aqui tem muito antes. O Vitor foi melhor do jogo. Tem muito antes. É, então. Mas foi lá, mais uma vez um pênalti perdido, né? Os caras acho que não treinam lá. É, velho. Tá começando a treinar pênalti, é o segundo jogo já que perdem. Hoje, até que enfim... Perdem. Perdem, ele Luan falou. Luan foi apresentado, zagueirão. Ah, o Luan, né? Luan que chegou, tava lá. Desde abril, né? É. Chegou, Luan? Chegou. E olha, é uma boa notícia, viu, Domérico? O Guerra foi liberado pela seleção venezuelana. Bom, bom. E já trabalha no Parmeira, então não vai precisar jogar, não vai perder o Guerra, que é perder por dois jogos, né? Então não vai não perder. Precisa, né? É. Certo? Mas vai perder o Mina, né? Olha, tudo bem. E olha, e pra completar, Verdão e Cruzeiro. Na Copa do Brasil, Copa do Brasil, né? Quartas de final, né? Exatamente. Verdão e Cruzeiro. Decide Boa, lá, né? Vento. Decide certo. Lá, né? Segundo jogo lá, né? Isso, exatamente. Primeiro jogo no Manda, Dodô. Chama Belo Horizonte, Mineirão. Mais conhecido como Belo Horizonte. Olha, quero dizer aos senhores o seguinte. O Palmeiras teve um volume muito bom de jogo ontem. Jogou melhor, já apresentou uma melhora. Mas não pode perder pênalti, né? Contra um time, ainda mais contra o time do Atlético Mineiro, que é um time que, no meu ponto de vista, são aqueles times que vão disputar o título aí, né? Então, acho que assim, porque momentaneamente tá lá atrás, mas isso é momentaneamente. Eu acho que ao longo da competição, que é uma competição mais difícil, eu acho que são times que vão brigar pela ponta, né? Então, o Palmeiras não deveria ter empatado o jogo. Poderia ter vencido, deveria ter vencido, merecia ter vencido. Mas o Vitor ontem estava num grande dia, hein? Fez belíssimas defesas, incluindo o pênalti, né? Que ele já estava saindo da bola, mas pegou meio de joelho, né? Tá passando foi agora no replay aí. Tá passando o replay agora pro pessoal ver. De rótula. Tava indo embora e pegou, né? Defendeu de rótula. E perdeu muitas oportunidades também, né? O Borja ia fazendo um golaço que tá mostrando agora. Jogou bem, mas um golaço. Melhorou, olha onde ele bateu a bola, velho. Ia lá no ângulo. Melhorou. E deu uma espalmada ali. Ô, Dodô. O que você achou do Felipe Melo no banco de reserva? Você gostou? Pode perguntar um bagulho? Movimentou isso aí, viu, Domênico? O post dele hoje no Instagram. Ele fez uma musiquinha, né? Ele colocou um... O que ele colocou? Sem entender porquê, mas confio em Jesus. Jesus já saiu do Palmeiras, não? Não, esse é o tonto. Ah. Olha, maioral. E a imagem é a piscina, né? Mas eu imagino o Palmeiras jogando, porque é o seguinte, ele só vai poder ser utilizado na Libertadores. A competição que o Palmeiras precisa é a Libertadores da América, que mais? Ok. O foco tá pra Libertadores. Tem ele não pode jogar, esse, né? ele tomou, pegou um gancho aí, de, se não me engano, só vai poder jogar primeiro da semifinal, tem se jogo, chegar na né? semifinal, né? Se passar... Então, assim, tem ainda as oitavas e as quartas, não é isso? São seis jogos, dois, quatro, seis, isso. Então só poderia jogar a primeira partida da semifinal. O Cuca tem que tentar treinar o time e jogar com um time sem ele. É o meu ponto de vista. Eu acho que poderia até utilizar no decorrer da partida, aquela coisa toda. Mas acho que tem que tentar jogar sem depender do Felipe Melo. Eu acho que não foi isso, não. Mas eu, pelo menos eu entendo que seria assim. Vocês acham que foi o quê? Opção ele do teve... treinador. Então, mas a opção dele não é também porque ele vai ter que jogar sem ele? Ah, mas daqui tem sete jogos do campeonato, agora seis do brasileiro, da Libertadores. Eu acho que ele já tinha dado indícios que ele não estava muito satisfeito com a característica do Felipe Melo, taticamente, que é aquilo que a gente já conversou aqui. O Cuca também gosta muito do Thiago, hein? Então. Não. E ele falou, o Cuca justificou, ele né? Ele explicou, né? Falou que o poder de marcação dele é bem melhor, né? Mas aí... Foi isso que ele quis dizer na entrevista, eu acho. Mas aí você, eu não sei, eu acho que o Felipe Melo, a gente já falou, inclusive, que ele trava um pouco a movimentação do Tietê, porque ele fica ali postado na frente da zaga, e aí ele só se mexe com a bola nos pés. E como marcador, o que acontece? Ele não vai buscar o meia lá no outro lado. Ele é mais posicional. Só que eu acho que ele é um talento, um jogador muito importante. O Cuca já tinha colocado ele como zagueiro duas vezes, né? Às vezes olha só para um lado, né? Ontem o time do Palmeiras jogou muito bem sem ele. Jogou muito bem também sem o Dudu. O Dudu, que é um jogador muito importante. Foi bem mesmo. Assim, acho que o Palmeiras... Ele jogou muito, né? O Cuca começa, pelo menos, dá uma impressão de que começa a formar o time do jeito que ele quer. E se for assim sem o Felipe Melo, ele tem que se acostumar, velho. É time que tem elenco grande. Não é porque ele veio da Europa, custou uma grana. Mas você achou aí, que ele tá jogando mal? Não, eu acho que ele tá jogando bem. Mas pro ritmo do para o que o Cuca tá pensando de time, eu todo acho mundo que ele quer pensou Libertadores, isso. né, Domênico? Sabe? Foi montado esse time pra ganhar a Libertadores. Então, acho que não tem que ter charminho, qualquer coisa desse tipo, não, sabe? Não tem charminho. Mas, ô Domênico, vamos pisar o que o Cuca tem feito. No último jogo lá, o Edu Dracena, ele jogou mal. Ele foi sacado no intervalo. tudo bem, você vai falar, ah, mas é opção do treinador, concordo. Mas isso, é, para um cara que é uma referência dentro do grupo, como é o caso do Edu Dracena, às vezes não cai bem. Não aconteceu nada, verdade. Mas já junta esse fato com agora a saída do Felipe Melo do time titular. São dois caras que são considerados líderes dentro do Palmeiras. Será que o Cuca não tá arrumando pra cabeça, não? Será que ele não tá arrumando sarna pra se coçar, velho? É, pode isso. Olha, honestamente, não depende, dá pra saber. Dos resultados, né? Não, sabe por quê, Dodô? Eu falo isso, cara, porque o jogador, você sabe que tem o ego maior do que o mundo. Muitas vezes aí o cara tem o ego maior do que até a própria alma. Então quando você faz isso e mexe no ego do cara, é pior do que você pegar a mulher do maluco. Então, mas, não sei, sabe, você não, antes grupo, de tirar não... qualquer tipo de conclusão, acho que tem que esperar ver o que, o time vai reagir. Ontem, o que eu quero dizer é o seguinte, ontem gostei de ver o Palmeiras. Às vezes a vitória, ela é uma consequência, mas eu acho que você primeiro, antes de você vencer, você tem que jogar bem. O time tem que mostrar que joga bem. Nós jogamos com uma equipe sensacional, que é Atlético Mineiro. Não jogamos com Sport, com Avaí. Nós jogamos com a equipe, o RG, no meu ponto de vista, uma das melhores equipes do Brasil. Melhores elencos do Brasil. Mas não ganhou no Brasileiro ainda. Certo? Né, Hã? Não, mas não tem problema. Mas eu não vejo por uma competição, gente. Eu não vejo, vocês veem por um lado, eu não vejo por esse lado. Eu vejo que o Atlético também disputa que nem o Palmeiras. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e tá disputando Libertadores. É um time que vai lutar com nós nas três competições. E ninguém banca aqui. Nós não pegamos o time. Ninguém banca aqui. O Atlético vai cair porra nenhuma. Né? Vai dormir nessa aí. Vai dormir nesse Mas, ô Domênico. Desculpa, nós jogamos com uma equipe grande. Mas esse empate, Domênico, foi muito melhor pro Atlético do que pro Palmeiras. Mas, porque o Palmeiras, quando tiver que pegar o Atlético em Minas, aí vai ser embaçado. Tudo bem, vai ser embaçado. É igual pegar o Grêmio lá. Se o Grêmio vem em São Paulo e empata com o Corinthians... É ruim pro Corinthians, porque aqui é a chance do Corinthians fazer ponto. Porque você vai pegar o Grêmio jogando fora, é um adversário mais difícil, assim como o Atlético também, né? Mas vocês não entenderam o que eu falei, eu vou repetir de novo. O Dodô tá analisando o desempenho. Eu não tô falando isso, o que eu tenho que entender é o seguinte, o Palmeiras não vinha jogando bem, tava mal. Se jogasse mal ontem, eu ia ficar muito preocupado de novo. Falei, pô, mas tá indo... Foi muito bom, não é bom. Era pra ganhar o jogo, né? O Palmeiras tinha que ter vencido o jogo. O resultado, o certo, seria a vitória do Palmeiras. Ou vocês acham que a vitória do Atlético era... Não era. Não era. Se o Atlético vencesse o jogo, seria um resultado totalmente... Mentiroso. Sabe, é mentiroso, lógico. Porque pelo que as equipes mostraram em campo. Mas muito bom, eu discordo de você. Acho que foi um bom jogo. Jogou bem, jogou bem. Mas pode jogar melhor até. Tem problemas nas laterais ainda. Pode jogar melhor. O Keno jogou muito, homem. Muito. Eu só não entendi por que saiu com dores de cãibra, aquela coisa. Eu juro que eu não entendo, sabe por quê? O cara, fica um tempão sem jogar. Não vem sendo como titular, né? Não vem sendo utilizado como titular. Aí no meio, 20 minutos, segundo tempo, já tem cãibra. Isso eu não consigo entender, Ale, juro, Gabriel. E quando ele saiu, o time do Palmeiras sentiu. Sentiu, caiu um pouco, pra mim, ele e o Guerra foram os melhores. Foram os melhores, é isso aí. O Tite elogiou muito ele. Agora, nós vamos pegar o Cruzeiro. Tá mostrando a tabela, né? Atlético Mineiro e Botafogo. Uhum. Flamengo e Santos, Grêmio e Atlético do... Ficou do lado, né? Você vê, das 8 agremiações que ficaram aí, nas quartas de final, só tem o Cruzeiro aí que não tá na Libertadores. Exatamente. Porque venceu a Chapecoense. Não estaria os 8 que estão lá. E o Flá saiu, tá? E o Flamengo. Não, mas os 8 que foram pra Libertadores, isso que eu tô dizendo, né? E são confrontos aí, ó, só tem jogão aí, velho. Só tem jogo bom. Só tem jogo grandão, entendeu? E o Palmeiras pega o Cruzeiro, que em mata-matas nós temos 7 contra 2. Aí. 7 mata-matas, o Palmeiras tirou o Cruzeiro. 2 mata-matas, o Cruzeiro tirou o Palmeiras. Em 2015, o Palmeiras, nas oitavas, arrancou o Cruzeiro. Cruzeiro que não viu a bola contra o Chape, hein? Perdeu 2-0, né? Eu espero que jogue bem, vamos ver, né? Vamos aguardar. Boa. Mas eu não fiquei triste, não. Acho que foi um resultado... Só fiquei triste pelo resultado, né? Porque era 3 pontos garantidos ontem, né? Pelo que jogou, pelo volume de jogo, deveria ter vencido. Não venceu, é uma consequência. Mas eu acho que o Cuca começa a estar no caminho. Parece que tá achando lá, né? Está no caminho para ser demitido. Olha o Ante aí. Meu time é líder, Paquito. Líder o Cato, é o Chapecoense. É líder. Não, Chapecoense. Mano. Corinthians e Chapecoense. Não, Corinthians e Chapecoense. Chapecoense. Aqui na tabela. Quantos pontos tem a Chapecoense? Aqui na tabela tá Corinthians em segundo, hein, mano? 10 pontos. Não, peraí. Vocês têm que pensar da seguinte forma, Domenico Gato. Por exemplo, não é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Não é a última. Mas se o mundo acabasse hoje. Mas não acaba o prego. Ué, você vive falando isso, tonto. Ele fala... Brincadeira, mano, velho. Você vive falando se o mundo acabou assim hoje. Primeiro Chapecoense, segundo Corinthians, terceiro Grêmio, quarto Curitiba. É isso. E o Santos? Bom, gente, é isso aí. Vamos partir para outras agremiações. Vamos lá, é isso aí, né? Vamos lá, Sônia. Que caminho você quer seguir aí? Fica à vontade. Tá chamando ele de Wazer? É o Corinthians, né? É o Wazer. É, o Wazer. Depois o Zé. É isso? Primeiro é esse aqui, ó. Primeiro, não. Não, na primeirazinha. O placar do Estádio 97 informa. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Cansamos da versão. Agora tem o meu, é meu remix aí, ó. Ficou boa ou não? Ficou uma bosta. Tão ruim quanto o time do São Paulo, hein? E os caras querem o Michael Suel agora. Vamos lá. Ponte 1, Luca. Nossa, Sheik, Luca. Me lembrou o Corinthians. São Paulo perdendo, então eu falei, é o Corinthians mesmo. Preto e branco, tal. Campinas? Não, Campinas não tem nada a ver. Mas lembra o São Paulo, vocês já estão ligados por quê, né? Ui. São Paulo 0. Vamos lá. Seu trouxa. Opa, tudo vai. Seu trouxa. É, seu Bento, que coisa. Placar, já deitada no Mota. Gostou do placar, já Motinha? Deitada. Eu testei. Olha é, assim, Motinha. Nossa. Viu a filial do Coringão, se tremeu inteiro, hein? É. Ih, oh, mano, se isso fosse só o problema do São Paulo, velho. Deixa eu te falar um negócio, ô Mota. É? É, o jogo, né? Perdeu lá da macaca e tal, mas hoje estão pagando 4 milha lá no Michael Suel, rapaz. Então. 4 milhões de reais. É, porque é o seguinte, a princípio seria. É dinheiro, hein, velho? A princípio seria. Diziam que era 4 milhões de euros, não, porque falou. É o preço dele pra fora. Sim. Né? Só que o preço dele para times do Brasil é 1 milhão de euros. Né? Que seria mais ou menos 4 milhões de reais. Eu acho caro. Dinheiro, Motinha. Muito. Muito dinheiro pelo. Entendeu? Um carro usado, Michael já Suel. Foi pra mecânica várias vezes. E sobre o prato, pelo Leco, falou, não sai. Não mesmo sai. A proposta sendo boa, quase 74 milhões, mas não sai. Também se perder ele aí... Véio, no México, né? É, véio, não vai. Eu não acredito na palavra de ninguém, velho. Na rua, não acredito. Nossa, tá descrente. Totalmente. Oh, deu uma desanimada, viu, Ale? Fala uma coisa. Do quê? Do futebol ou do mundo, velho? São Paulo. Da vida. É. Eu vou começar... Mas, ô, Motinha, nem a possibilidade da chegada do Everton Ribeiro te anima? Não, mas difícil, hein, mano? Difícil, ô, mano, não tá quase fechado pro Flamengo, velho? O Everton chegou a São Paulo agora, mano. Será que mudou, mano? Chegou a São Paulo e ele falou o seguinte, o time que ele tá acertado, já faz tempo que ele tá acertado. Então, se o São Paulo entrou na parada agora, então não é o São Paulo. Concorda? Motinha, nunca duvide da cabeça de um jogador e de seu empresário. É. Cabeça de jogador e bumbum de neném, você nunca sabe o que pode acontecer. Mano, falar em vier, parece que a coisa mudou nas últimas horas, hein? Se vier, será sensacional, lógico. Agora, eu só acredito, velho, quando eu vi ele entrando em campo agora. Por falar em cabeça, é praticamente um milagre que arrumaram um boné pra essa cabeça grávida do Mota. Vai ter é verdade, né? É, porque o Mota é o único ser humano que não nasceu nem de parto normal e nem de cesárea. Nasceu de autópsia pra passar essa jaca. Ah, que isso? A mãe fez uma autópsia pra tirar o Mota. Ai, e o pior não é isso, né, Ali? Ó, tiraram o neném, mas cuidaram da placenta, né? Dá uma olhada. Vou te falar aqui. O molde é do planetário, parceiro. A cesárea começou no ombro. Vai, trouxa. Cesária deitada agora. A cesárea começou no ombro. Então vamos pro parque, por favor. Vou começar pelo parque. Jogo horrível. Metade do primeiro tempo, São Paulo tava indo bem. De repente deu uma caída, velho. É. Assustador o São Paulo. Assustador. E aí a coisa principal do São Paulo. Que eu falo sempre aqui, o pessoal fala: não, você é corneteiro. Meu, o departamento de fisiologia do São Paulo tem que se cuidar, velho. Tá acontecendo alguma coisa lá dentro. O São Paulo morreu em campo. O São Paulo descansou uma semana, velho. Uma semana descansando. Os caras no segundo tempo parecia jogo de casado solteiro, comeu uma feijoada antes. São Paulo tava morto. Com aquela namorada do Luiz Araújo, ele tá andando, já é um milagre. Nossa, mas não era só ele. Olha, se fosse só ele, beleza. Mas não era só ele, o time de São Paulo parou. O time de São Paulo morreu em campo. Né? O jogo que eu vi foi esse. O Rogério falou assim, ah, a gente merecia um empate. Ok, por ser a ponte e tudo, pelo elenco que o São Paulo tem, merecia. Mas o São Paulo morreu em campo. morreu. Morreu. Meu, e os caras falaram, não tem nenhum problema. Rogério falou, ah, os 30, na semana passada a gente fez gol no Palmeiras aos 38, mas era outro ambiente, outra história. Entendeu? Fora de casa o São Paulo morreu. O São Paulo ficou descansando uma semana. Morreu. Era impressionante. Morreu. E outra coisa de Várzea, hein? Várzea. Várzea não merece. Várzea, não. Não, você sabe o que aconteceu com o Cueva? Não, o que aconteceu com o Cueva? Os caras aplicaram um spray no Cueva. Madurismo. Sim. Nossa, que não pode, velho. Pode pegar no doping. Lamentável. Aí, uma hora antes do jogo, os caras tiram. O Rogério preparou o time todo com o Cueva. Uma hora antes do jogo, falou, não pode. E o Rogério falou na entrevista, o Cueva fez falta, né? Meteram um spray no Cueva? Meteram um spray que não pode, um departamento médico, né? Do São Paulo Futebol Clube. Eu não tô falando da Várzea, velho. É São Paulo Futebol Clube. Spray no Cueva dói? Dói. Dói no coração do São Paulino que vê esse jogo. Amadorismo, pelo amor de Deus. O cara prepara o time todo, contando com o cara. Chega uma hora antes, ó, não vai poder jogar... Porque aplicaram um spray que não. Que pode pegar no doping. E passar minâncora. Passa daí, qualquer véio. Coisa, velho. Minâncora é legal. Joga doente, velho. Pelo amor de Deus. Mota. Amador, hein, mano. Não é amador. Mas aí. Mano? O erro é do jogador, né, Motinha? Ele não começou ontem no futebol. Não, mas não foi ele. Foi a equipe médica do São Paulo que passou o remédio pra ele. Aí não tem jeito, mano. Os caras é muito parecido também com aquele caso do jogador do Corinthians também, que fez uma infiltração no joelho, aí o medicamento poderia ser tomado através de comprimido, mas não poderia tomar através de injeção, enfim. Mas realmente comeram bola, cara. Coisa de amador, velho. Se o jogador toma essa iniciativa, tudo bem, você cai de pau no jogador. Tá? É, lógico. Agora, o departamento médico, velho, aí não dá, né? É, mas tirando a parte médica, a parte física, a parte tática tudo. E a parte técnica, o resto São Paulo também. Tá, mano. Ótimo. Ô, mano. E nos bastidores, velho. Diz que esse spray aí, mano, se o cara estivesse no Rio de Janeiro, ele saía lambendo o pão de açúcar, velho. Pô, você tá louco, velho. Olha... É alucinógeno. Essa várzea toda, né, velho? Meu, é um absurdo tão grande, velho. Aí a imagem do torcedor e do São Paulo é imagem, aquela imagem fantástica que pegaram ontem do Lugano. Certo. Né? Vendo o lance do gol, com a mão na cabeça, desesperado, né? Um cara que é gigante... Pro São Paulino, né? Sentado lá atrás, sem poder fazer nada, lamentando. E é a imagem do torcedor São Paulino, a gente só lamenta. Pelo que a gente vê em campo, fora de campo, a atitude do presidente, né? Isso tudo é um grande absurdo. É uma loucura, velho. Eu não acredito com as coisas loucura, que aparecem. Loucura. Né? E o São Paulo tem. E ainda aconteceu ontem um outro episódio, né? Qual? A torcida do São Paulo foi impedida de ver o jogo, né? Teve que voltar na estrada. 40 ônibus do São Paulo foram proibidos de seguir pra Campinas. Polícia não deixou, mano? Não deixou, porque nem todos tinham ingressos. E detalhe, a bilheteria estava aberta, RG. Sim. Né? Então, lógico, os caras não iam entrar sem ingresso, né? Lógico. Mas a bilheteria estava aberta, a Ponte mesmo informou isso. Outro absurdo. Né? Então, quer dizer, agora a torcida única em todos os jogos. Mas o que foi isso? Falta de comunicação? A polícia parou os 40 ônibus na estrada, RG, e falou, daqui vocês não passam. Os caras tiveram que voltar para São Paulo. Né? Esse mais um absurdo. Agora, absurdo é tentar comprar o Mike Swell. Né? Você trocou um Fusca pelo Mike Nissan. Michael Swell. Mas ele criou um jogador aqui. Michael Swell. Entra nas páginas da torcida do Galo, você vê que os caras falam dele. É um morto. Olha, ele quando o jogou São no Paulo... O São Paulo tá contratando um reserva. Quando ele jogou no Palmeiras, ele não foi bem, não, hein? No Botafogo também não foi bem. Não foi, no Botafogo. Foi a única equipe que ele foi bem. Os caras falam até hoje que ele também não foi bem. Foi, na primeira passagem foi. O São Paulo trocou um Fusca pelo Nissan. Você vende o Luiz Araújo pra trazer Mike Swell, pelo amor de Deus. Mas tem que trazer alguém, né? Ah, mas é... Ô, Dodô, não dá, velho. Sem esperança, mas pode ser que dê certo, Mota. Espera. Não. Trocou o Nissan pelo Fusca, desculpa. É que eu tô tão nervoso, velho. Juro por Deus, eu nem dormia, velho. Eu juro por Deus, eu vejo as coisas que acontecem no São Paulo. Ô, Leco, renova com o Lugano, pelo amor de Deus, velho. Leco, Leco, Leco, Leco, Leco, Leco, Leco. Então tá bom. Vou mandar um beijo pro Lino do Rio Gastronomia, que é São Paulino e concorda. Tá chateado. Vai tá comendo, chateado. Raimundo. Beijo, Nino. Bom, é isso aí, ai, né? Antes da gente partir pro clássico, né, que teve no sábado, eu dizer aos senhores... Gigante, não, daqui a pouco, Regi. Olha aqui, ó. Não, vamos planeta, falar da Naba. Primeiro tem Naba e depois você pode falar. Ó, em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Exeg formando o melhor em você. Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Beba com moderação. E o Beijinho vai falar de fricô. Fala de fricô, Beijar. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do fricô. Compra um fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. É, fricô.com.br, é isso mesmo. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Ih, rapaz, ai, ai, ai, ai. O placar do Estádio 97 informa. Como vocês já sabem, mês de junho vem aí o Arraiar do Bento. Também tem a festa junina. Corinthians 1, Corinthians 2, Santos 0. Na Arena o Corinthians vai ganhar. É verdade! O elenco do Santos é melhor que do Corinthians. É mentira! O gol do Joe é igual o gol do Mandzukic. É verdade! Dorival caiu. É verdade! Teve gol do Romero. É verdade! Verdade? Elano vai assumir? Tem micose? Não precisa responder, isso aí só foi pra zoar. Tchau. Mano, não vi essa produção toda pro time do São Paulo, né? Você não ouviu? Então você não tava no programa. Não ouviu o placar. Eu não vi essa produção toda, hein? Não ouviu o placar, né? Aí, Romero, para, Ale, de ficar provocando a porra do Romero, velho. Quanto mais você fala do cara, mais o cara vai lá. Falar coisa. Chupa, Ale, olha lá a TV lá. Eu gosto do Dorival. Não tem que falar nada, Ale. Paga um pau pro Romero. Eu gosto do Dorival. Mas perder com o gol do Romero tem que cair, meu pai. Aí, chupa. Chupa, falou mal do cara, agora vai ter que aguentar. Tá caindo, chupa Alexandre Oliveira. Tá caindo mais treinador do que Saci com cãibra, hein? Ô, RG. Sim. Rapaz, tá boa, né? O ciclo do Bolivar. Fala aí, mano. O RG, antes de dormir, velho, ele sempre olha embaixo da cama pra ver se o Corinthians não tá lá, velho. É o pesadelo do RG. Ó, oh, mano. Que coisa, hein? Mano, ó. Não, peraí. Salva de palmas pro mano, hein? É, andou bem. Pode bater palmas, mano. Pode bater todo mundo. Ah, sabe, ele antes do jogo, se não me engano foi sexta-feira, o mano falou o seguinte. Eu pedi pro Bar pegar lá a gravação, porque eu lembro disso aí. Eu lembro como se fosse agora. Obrigado. Falou assim, o Corinthians ganha de 2-0, gol de Jô e do Romero. Falou aqui. Falou ou não falou, mano? Falei, Domênico Gato. Falei. Mandei pegar palavras. A gravação pra não. E parabéns também pro Mano por acertou, outra coisa. Acertou o placar e quem fazia os gols, pô. E parabéns. Muito pra obrigado. Outra coisa. Ele derrubou o Dorival também. Conseguiu. Não, parabéns, mano. Não, isso ele não falou. Tá feliz? Conseguiu. O Mano conseguiu, velho. O Dorival cavou a própria cova, RG. Eu falei isso aí já há muito tempo, hein? Ele vai voltar agora pra. Tava na corda bamba, não tava? Só ele tá na marca do pênalti, quem ia bater tempo, o Cristiano Ronaldo, quem vai defender o Juca Baleia. É. Ô, Mano e RG. Diga lá, seu Bento. E agora tá quente, hein? A história do Leverkusen tá bem quente. Já começou conversas aí pra ele assumir o peixe. Bom, O Mano vai falar depois com relação ao Corinthians. Eu falo aqui com relação dá uma segurada aí, Mano. Ao meu sentimento com tudo isso. Eu não concordo com a demissão do Dorival Júnior. Eu tenho as minhas convicções, não concordo, mas entendo. O time está disputando 3 competições, o time não está bem colocado no principal campeonato do país, que é o campeonato nacional, assim como outros 2 grandes gigantes também não estão aqui do estado de São Paulo. Nós temos 5 representantes no campeonato brasileiro. E 3 deles estão, até a quarta rodada, devendo futebol para o campeonato. Então, salva aí Corinthians e Ponte Preta, que estão deitando e rolando nessas 4 partidas iniciais do campeonato. Com relação às outras competições, o Santos tem se mantido bem, e está aí numa perspectiva de avançar e de chegar, e quem sabe até de disputar os títulos. Isso com o Dorival no comando do time. Algumas coisas realmente deve ter acontecido lá com o Dorival. Hoje já se escuta dizer que é o desgaste do relacionamento, já se escuta dizer que talvez o filho do Dorival não tivesse legal com o grupo, que o grupo não tivesse legal com o filho do Dorival. Outros é a grana, porque não tem grana, porque não pintou a grana. Gente, acho que cada um tem o direito de falar o que quiser, de achar o que quiser. Eu só fico aqui no meu canto pensando, se dinheiro é o problema, você não demite o técnico. Porque aí você demite o técnico, traz outro técnico e não resolve o problema da grana, como é que você resolve o problema do time? Quer dizer, então isso aí eu não entendo. Então, fica aí uma interrogação. O desgaste do time com o treinador, com a comissão técnica. O primeiro tempo que o Santos fez contra o Corinthians não foi uma demonstração de desgaste. O segundo tempo que o Santos não voltou para jogar contra o Corinthians, e o Corinthians deitou e rolou, fez o que quis, e poderia ter feito quantos gols quisesse, será que é por falta de grana? Será que é por desgaste da comissão técnica? Ou será que é um recado para a diretoria, para a presidência do Santos? Gente, se vocês pagarem, se é que estão devendo, vocês entenderam? Se a gente quiser jogar, a gente joga, como nós fizemos no primeiro tempo. Tudo bem, não fez gol, não, mas jogou bola. Agora, se vocês não pagarem, então a gente faz o que a gente fez no segundo tempo. Então, é outra interrogação que eu coloco. Agora, com relação às especulações, pelo amor de Deus, né? Aí, porra, no meu modo de entender, Leverkusen, Seedorf, aquele outro menino lá, que era do Audax. Fernando Diniz. Gente, para. Eu sempre defendi aqui, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo, seja lá onde for, um time grande. O técnico que chega, ele tem que chegar grande, gente. Ele tem que chegar... não importa. Você gosta de um grandão, é? Não importa. Ah, ele pode ser. Isso. Ele pode ser. Ele pode ser novato. Mas ele tem que chegar grande, maior que. Não, ele não é maior que o clube, mas ele tem que chegar maior que o time. Os jogadores. Se você chega pequenininho, velho, se você. Sabe, pra laboratório, você tá morto. Você tá morto. A gente já cansou de ver isso. Então, vamos parar, cara. Agora, demitir o cara. Sem ter a velha história. Não tinham conversado com ninguém, não tinham ninguém engatilhado e demitiram o cara que estava lá. Vai trazer quem agora? Menor que o cara? Ou igual que o cara? Você quer quem, o R? Eu sou sincero e honesto. Hoje, para o Santos, eu vejo as duas opções. Vão discordar. Se for para voltar nessa temática aí, nessa roda dos mesmos, os mesmos para mim, hoje, para o Santos, para botar ordem ali, para dar porrada na cara, eu traí o Leão. É a minha opinião. Porque é um cara que foi bem no Santos e é um cara disciplinador. Ah, mas tá parado, tá desatualizado, tá não sei o quê. É a minha opinião. E outro, é o Mancini. Eu gosto muito do trabalho do Mancini. Tá na Chape? É o que é, tá na Chape. O Leão? Não sai, né? Acho que não sai agora. Eu, agora tá com moral. Eu gosto, né? Eu gosto do Mancini, mas claro que eu duvido, não. Vai sair agora e o Mancini não tem esse perfil. Agora, fora esses, Dodô, sincero e honesto. Agora, colocar o Elano lá, o Elano vai ser aquele paliativo, vai ser aquele. Dá pra buraco. Aquele, né? Band-aid que a gente sabe como funciona. Como foi o Andrade no Flamengo e como são outros boleiros que são colocados e que tem lá o grupinho dele, né? Aí os caras vão os primeiros 5, 6 jogos, o cara vai bem, mas depois já começa também a virar um fuzuê danado. Então. Não sei se vai. O treinador tá difícil hoje achar o cara bom. Se vai dar certo, se vai vingar o Elano, se não vai. Mas, cara, eu, sincero e honestamente, olha. Mas você acha que eles vão esperar? Ou já estão atrás de um treinador? Não, já vai contratar o Levi. É, diz que tá, né? Mas eu. Mas não, já vou dizer pra você, viu? Quanto vem ganhando um Levi? Ah, não vem ganhando um pouco. Mas não deve ser muito, não, viu, Ergê? Ele tá desempregado. Olha. Ele não tá sendo cotado em time nenhum. Mas é oferta. Não sei se é tudo isso que vocês acham, não. Mas é oferta e procura. Você acha, Ale? Se o cara tá no sofá e sente a necessidade de que estão correndo atrás mas dele. Aí, mas aí é o time. Aí que tá, o Santos oferece. Entendeu? Aí o cara fala, ah, não, eu quero mais. Fala, beleza, obrigado. Tchau. Exatamente. Aí o cara fala, não, então vamos conversar, entendeu? Não é assim, não. O Leão acho que tá mais por fora do que bunda de paniquete. Né? Eu, olha, honestamente, eu acho. Aí é uma opinião fora, né? Eu acho que desses treinadores que tem por aí, que pra mim é tudo nível muito baixo, né? Eu acho que o Levi é um desses caras que vai dar certo no Santos, eu não sei porquê. Eu não. Eu acho. Eu não gostaria. Acho ele melhor do que o Dorival, é a minha opinião. Acho melhor que o Dorival, muito melhor, né? Melhor. Muito melhor que o Dorival. Cansado, Dudu. Dorival é treinador aí. Igual esses que estão aí. Mas Gilson Klein, é igual. E não faz um bom trabalho há muito tempo. Para. Há muito tempo não faz um bom trabalho, Dorival. Então, não faz um bom trabalho há muito tempo. Por 2 anos, né? Pô. O Levi, ele ganhou o quê? O Levi. Ano passado ele ganhou, ano passado. O Levi ganhou. Paulista, né, RG? Mas, ó, RG, o Santos tem time pra ganhar coisa maior. Não, mas o Santos ano passado foi vice-campeão brasileiro. Ele tinha time pra mais que isso? Vamos pôr um adendo. E tá largando o time nas oitavas, Libertadores aqui, e Copa do Brasil. Ele foi, mas peraí, em que circunstâncias foi vice? Essa é a pergunta. Não é foi vice. O Santos ele foi vice numa circunstância do seguinte, Alê e meus amigos. Na última rodada, não disputava título mais, Tinha o Flamengo, o Atlético parece que estava na frente, ou só o Flamengo estava na frente, e na última rodada que ele foi vice. E por saldo de gol, parece. Uma coisa é você ser vice disputando o título pau a pau, perdi o título. Na última rodada, ou duas rodadas, perdi. O Santos não, gente. E eu até vice-campeão, que não vale porra nenhuma aqui, hein? O Santos é o segundo. Agora melhor também não podemos. Ah, foi vice. Isso é uma porcaria. Mas tô falando o seguinte. E do jeito que foi, desculpa, hein? Vocês estão enaltecendo o trabalho de um cara que é fraco. É fraco, cara. Acho. O Dorival é fraco. Ah, mas você. É a minha opinião. Você o pensa assim. O RG adora e gostaria que ficasse. Você pensa acho que assim, o Santos se contratar. Pode, depois me cobra aí. Se o Levi vier pro Santos, o Santos vem forte pra disputar a Libertadores, vem forte pra disputar a Copa do Brasil. Acho que brasileiro nem tanto. Mas nos outros. Você vai ver, pode me cobrar. O cara é bom, o Levi é bom. O Levi é muito bom. É muito bom. Pro time dos outros. Que ele é engraçado, bem-humorado, mas pra dar treino no dia a dia. Eu não vejo, sincero e honestamente, o Levi com essa bola. Agora, o ano passado, Dudu. Não, desses menores aí, acho que é a melhor opção. O ano passado, o Santos tinha o segundo melhor elenco do Brasil? Não tinha. E ficou à frente do Galo. Na última rodada. Porque assim, o Flamengo tentou, dentro, quando viu que não dava mais, aí relaxa, gente. Relaxa. E o Santos não, o Santos vai vir numa atuada e falar, porra, dá pra ser segundo, cara. Olha só, os caras estão deixando você segundo. E vou ganhar uma grana a mais. Chororô, hein? E aí foi, velho. É assim que acontece. A informação que chega do Santos, do nosso colega William Tabares. Grande William Tabares. Primeiro treino do Elano, ele já colocou o Vecchio entre os titulares. Já modificou, né? Ele fez quatro modificações. É o que eu tô falando. É isso aí. Mas, o RG, só finalizando, Dodô, você concorda que, pô, o Elano tava lá, do lado do cara. Aí o cara sai, ele não mantém o trabalho do cara, ele já muda tudo. Ah, mas aí ele tá acaba... fazendo o E aí, Ale, você concorda comigo? O trabalho do auxiliar é derrubar o treinador. Mas é a chance dele aparecer também, né? O cara fez 4 mudanças, Vieira, cara. O cara tá a chance do cara mudar. O cara tá sentado. O cara tá sentado ali no banco. Às vezes ele tá olhando. Até ontem jogava. Pinta uma oportunidade dessa, ele vai repetir o que o cara que foi mandado embora tá fazendo. Não, por isso que eu tô dizendo. Eu quero dizer é o seguinte: o cara tá do lado dele como auxiliar e de repente não tá concordando com o que o cara tá fazendo. Então, mas a gente não sabe se nas partidas, no decorrer das partidas, ele não falava pro cara. Dorival. Muda aí, muda o cara. Você não acha? Não, eu não acho. Errou. O dia que eu tiver a oportunidade, eu mudo. A chance dele mudou. Mas, mano, parabéns. Vocês estão achando que o Elano deu um conselho errado pro Dorival pra ele cair? Isso mesmo que você sugeriu, Domênico? Não falei isso, eu falei pra ele. Ao contrário, mano. Não, ao contrário. Às vezes ele tinha um. Por exemplo, quem que ele colocou? O Vec? Às vezes ele dava o conselho certo, só que o Dorival não ouvia. Põe o cara, escala o cara. E aí o Dorival falou: não, não vou escalar porque eu acho que não tem que escalar. E aí ele falou, bom, beleza. Aí agora que caiu fora, ele falou, eu vou fazer porque eu acho que vai dar certo. Olha. E tem o consenso do grupo, é assim, né? Pra variar. É Elano que se aprende. Mas, mano, parabéns pela vitória pela campanha do Corinthians, né, velho? Pior, não tenho o que falar. Obrigado, RG. O pior não é isso, mano. É o RG que não vai beber no resort. Não vem que eu correr pra trás, não. O RG agora virou um locutor de Cristo. Deixa eu explicar. Não vai beber, peraí, não vai beber na primeira noite. Foi combinado. Na quinta-feira. Não, o resort inteiro. Deixa eu explicar. Essa aposta, vocês não sabiam, mas ela foi uma grande brincadeira. Eu jamais faria uma aposta dessa e ficar sem beber. Então chupa, mano. Olha que bundão, RG. Se fosse sem respirar, tudo bem. Aí sim, tá louco? Tá louco. Corinthians! Bom, e aí, mano? Vamos elevar o nível desse programa, mano. Chupa antes! É nóis! Aí. Chupa, Alexandre. Romero é monstro. Mano. Fazem ali. Chupa. Do jogo aí você vai comentar, mas hoje o Corinthians conseguiu se livrar de um que tá encostado, né? O Mendoza foi pro Bahia, definitivo, o contrato dele termina no final do ano, então já foi, tchau. Falta só o Christian, que está lá ainda, e é isso aí. E o Corinthians também se prepara, porque vai ter um assédio aí agora, né, mano? A partir dessa semana... Abre a janela, comenta-se muito em Guilherme Arana, Rodriguinho, jogadores que vêm se destacando. Ele tá zicando, mano? Não, tô zicando não, ele é verdade, ele sabe disso, não é isso, mano? Tem que ficar esperto. Mas é bem, né? Caraca, velho. Não, xi nada. Xi pra vocês aí que desacreditaram do Corinthians, agora vão ter que chupar. Agora vão ter que chupar. Falaram uma pá, ninguém acreditou, agora chupem todos. Atenção, Corinthians, só falta mais 34 rodadas rumo ao título. O negócio é o seguinte, é isso mesmo, bagulho é louco. Tá, né, dá até dó, mano. Dá dó. Deu um pouco de dó do mano agora. Deu dó. Falar assim não dá, não. Acho que é muito aminoácido. Quatro já foram, velho. Só faltam mais 34. Boa parte já passou. Precisa passar pro Chapecoense. O mano tá tomando a Tour Blackstone lá, nós zoando ele, velho. Tá complicando. O bagulho é o seguinte, antes de mais nada aí, a nossa preliminar aí foi um joguinho legal também, o Real Madrid com a Juve. Preliminar do jogo do Coringão. O Jô conseguiu ofuscar o gol do Mandzukic. Parabéns, Jô. Mostrou como é que faz. E o Casemiro? E outra. Hein? Casemiro, RG. Casemiro, até o Casemiro meteu a caixa lá. Nunca critiquei. Falou. Logo você. Eu joguei. O bagulho é o seguinte. Lá Corinthians, velho. Corinthians é o exemplo a ser seguido. Tá provado por A mais B que você não precisa gastar um caminhão de dinheiro pra formar um bom time e pra contratar um técnico top. Calma, mano. O Carilli, independentemente... Domênico, independente do que aconteça no Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode ser que daqui a pouco aí também vai oscilar. Em determinado momento do campeonato vai oscilar, vai começar a ter uma queda de rendimento. É normal, vai acontecer com qualquer time do campeonato. Se sair jogador, eu acho que a diretoria e a torcida, elas precisam caminhar juntas aí, inclusive no apoio quando isso ocorrer também. Porque esses jogadores que aí estão provando que tem qualidade. Colocaram o Corinthians como a quarta força do futebol paulista no próprio Campeonato Paulista, mesmo depois da chegada aí do Jadson, do Pablo, todo mundo, mas esse time não vai longe, foi campeão paulista. No Campeonato Brasileiro, volto a falar também, vai longe. Aí você vai falar, vai longe é o quê? É ser campeão? Pode ser, por que não? Elencos que têm, teoricamente, mais nome do que o Corinthians, no caso do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Palmeiras, eles não conseguiram achar o jogo ainda. Os times estão desencontrados dentro de campo. Tem treinador aí que tá perigando, como é o caso do Zé Ricardo lá no Flamengo. Então o negócio é o seguinte, o jogo do Corinthians, Domênico, ele pode não ser um grande atrativo no fator técnico. Certo. Porque tem muita gente que fica, ai, bibibi, Corinthians joga feio, ai, bibibi, só ganha de 1-0, que se lixe. Se eu quiser ver show, eu compro o ingresso pro show do Phil Collins, velho. Eu vou para Las Vegas ver o Elton John. Aliás, o Sombra foi, dentro de campo, o importante... Então, dentro de campo, Domênico Gato, o importante é vencer. E o Corinthians, ele tá vencendo. Contra o Santos, no segundo tempo, depois da saída do Maicon, que saiu machucado, a entrada do Camacho, fez com que o Corinthians mudasse radicalmente a postura. Se foi pela entrada do Camacho ou não, o segundo tempo do Corinthians foi impressionante. Parecia a Alemanha do 7-1 do Brasil. Ah, não. É verdade, é verdade. É um lunático, é verdade. Nossa, isso é lunar. Isso é lunar. Me dá um gole desse. Vocês podem pôr a vinheta que vocês quiserem. Ah. E doa quem doer, Alexandre Oliveira. O Rodriguinho é o cross brasileiro. Não, mas é uma consciência. Nossa, é um atrás do outro. É o cross brasileiro, Paquito. Olha, mano, é. Você se empolgou. A única coisa que você tem razão, presta atenção. A única coisa que você tem razão foi na sexta-feira quando se falou isso aqui, ó. Replay do estádio. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Falou, ganhou. Vai ver o show. Vaga única. É única? Vaga única. Vai ver o show do Romito. Quem? Verdade, verdade. Você tá de brincadeira. Tá sábado é 2-0. Romero. João e Romero. Chupa antes. Olha, eu vou falar que esse é um tremendo vai. Esse é um tremendo vai na barca, seu Oliveira. Não, Domênico, aí, eu vou falar um negócio pra você, Domênico. O mano não tem palma pra mim. O Ale falou do show do Romito. Ele foi irônico. Desculpa. Ele foi irônico, Domênico Gato. Foi quinta. Vocês acharam que ele foi irônico? Óbvio que foi. Ah, não tem palma pra mim, não. O Alexandre, ele não sabe reconhecer um talento. O Romero aí tá nadando de braçada no futebol brasileiro já há algum tempo, e quando ele se refere ao Romero, ele fala com tom irônico. Não. Ele é irônico. É o artilheiro dos gols de carrinho, pô, que tem no mundo. Ninguém faz. Não importa. O importante é uma bola balançar a rede, Paquito. Nem a fábrica da Volks tem tanto carrinho, rapaz. Nossa, o negócio é o seguinte, ô Domênico Gato, isso prova que eu não sou apenas um rostinho bonito. Eita. Isso prova que eu sou um entendedor de futebol. Às vezes você acerta, mano. Não, às vezes não, sempre. Sempre. Então o Corinthians, Domênico Gato. Também acertou, hein? Ó, o Jô, cara. O Jô é um cara extremamente iluminado. O Jô, de 6 clássicos que ele participou esse ano, Domênico, ele marcou gol em todos. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza, por exemplo, que amanhã... Você criticou muito o Jô. O dólar vai estar mais valorizado do que o real. E a outra certeza que eu tenho na vida é que o Jô vai entrar num clássico e vai meter caixa, velho. O Jô é um monstro, velho. O Jô é um monstro. 100% em clássico, hein, mano. Pô, o cara tá pois fazendo gol até jogos, sem querer. Gols. Não, sem querer nada. Imagina, RG. Puxeta ali, puxeta consciente. Ele resvalou, puxeta mano. Consciente. Se ele pega como tem que pegar, aquela bola some, velho. Vai lá pro inferno. Ó, e foi 2-0, Domênico Gato, fora os ameaços. Dois gols legítimos do Corinthians aí que foram anulados. Não. O que eu acho vi que foi, aí, acho que foi, tem um que eu vi aí. Um foi, mano. O primeiro tava impedido. Não. O primeiro tava impedido, também achei. O segundo não. Ah, mas mesmo assim, o goleiro tomou um peru daquele, velho. Você acha que o Romero atrapalhou o cara? Não, agora foi. Não. Não, já tá passando aqui os melhores momentos aqui. Não, teve um gol que o cara... Tá matado ali, ó. Um que o cara... Ah, ele matou. Ele matou bonito, hein? Agora ele matou, finalmente. Tiraram o microfone dele agora. Tiraram o microfone. Aí, ó, isso aí. Mas então, essa matada você não fala, né, Ale? Que tá na frente ali, ó. Ele não rela na bola. Mas ele tenta relar na bola. Mas ele faz movimento na frente do goleiro. Olha ali, olha lá. Tá vendo o pezinho? É, ele faz o movimento. Olha agora. Então, olha. Ele não rela, ó. Mas olha o pezinho. Não precisa relar. Ele fez o movimento. E o goleiro, a intenção foi na dele. Entendeu? Então esse tá impedido, o outro eu não vi. Domênico, foi 2-0, fora os ameaços, velho. O Coringão deitou e rolou. E ó, parabéns, Fábio Carilli. Você é uma mistura de Tite, Guardiola, Mourinho. Aí, e quem mais aí que vocês gostam? Pode pôr no balaio. Não dá nem pra continuar, né? Não dá, para. Bom, é isso aí. Bom, esse é o estádio. Isso aí 27. Não é líder, chupa. Não, líder é Chapecoense. Líder é Chapecoense, velho. Líder é Chapecoense. Empate técnico. Não existe empate técnico. Lógico que existe, não é a última rodada. O parâmetro de acabar o mundo fica como? Mas não acabou o mundo agora? Então, pera só um minuto. O senhor jamais... Se o time do senhor ficar sozinho na liderança, o senhor jamais vai falar que... Porque tem que esperar a última rodada que o senhor tá falando agora também. Vai te catar, vai te catar. Agora vai te catar. Você vem falando, se o mundo acabasse hoje... Malandro, mano. Nós seríamos líder. O mano é quando convém. Então, Domênico Gato, eu vou te falar o seguinte. Essa liderança, então, já que vocês estão falando da Chapecoense, dura até a próxima rodada. Ei. Porque na próxima rodada, exatamente, a Chapecoense vai pegar em casa o Grêmio. Ah. E o Corinthians vai pegar fora de casa o Vasco. Sim, tá na cara que o Corinthians vencerá o Vasco. Vasco ganha, e a Chapecoense vai tropeçar no Grêmio. Ah. O Grêmio tá voando, mano. O Grêmio é bom. A Chapecoense, Domênico. Acho que os dois perdem. Domênico, com todo o respeito à Chapecoense, a Chapecoense, que é um time querido por todos nós, ainda mais depois de tudo que aconteceu, né, olha aquela tragédia e tudo mais. Mas na boa, a Chapecoense no Campeonato Brasileiro, ela é o Superman na corrida do São Silvestre. Não, não é verdade. Não, não é Homem-Aranha. Mas eu acho... o Homem-Aranha, né, mano? Pois é. Vai dominar até a terceira curva. Daqui a pouco o Quiriano, no caso do Corinthians. O Corinthians sai com o Chimoio. O Corinthians sai com o Chimoio do bagulho. Chimoio, tá louco. Dodô, sai com o Chimoio. Se o mundo acabasse hoje, entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro estariam Chapecoense, Curitiba e Ponte Preta. Não vai mudar tudo isso aí. É, porque o que acontece? Mas brasileiro é assim mesmo. O campeonato de 38 rodadas, você precisa de um elenco que é de 1 a 22. Exatamente. Nas primeiras rodadas, de 1 a 11, me serve. Mas depois, no decorrer da temporada, né? A coisa machucar, jogador que vai embora, jogador com cartão, jogador na seleção. Porque aqui não tem data FIFA. Bom, então muita coisa vai acontecer. É isso aí, gente. Vamos lá com os ouvintes. Deixa eu dar alguns recados importantes. Primeiro, deixa eu apresentar aqui o Carlos Eduardo Pasqualini. 38 anos, empresário da freguesia do Ó. Torce pro Palmeiras. Está aqui do estranho... Você falou um chique? Dá uma segurada aí que você só disputa brasileirinha e meu, você tá apanhando pra Ponte Preta. Ih, rapaz. É, aqui nós disputamos. Aqui eu tenho que falar só com o RG e com o Vieira. É nóis. Porque os dois estão na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, meu amigo Carlos, que é palmeirense, está aqui hoje e está aqui de estranho no ninho porque ele foi o primeiro a fechar lá o resort do Estadão. Boa, essa semana. Resort que será nesta sexta já. Tudo bem, Carlão? Tranquilo, e você, Dodô? Tranquilo? Assistiu o jogo ontem? Assisti. Gostou? Em partes, né? Em partes? É. O que você gostou e não gostou? A parte do intervalo ele gostou. É, eu comi pipoca. Palmeiras jogou bem, cara, mas não fez gol, né? É, só faltou o gol, né? Mas jogou melhor, né? Ah, melhor. Só isso então, beleza. Só. É, faltou um detalhe, né, mano? Parecia o Rogério Ceni. É a mesma coisa, cara, preparei direitinho o pernil, só esqueci de pôr no forno, você tá brincadeira. Mas o volume de jogo do Palmeiras foi bom. Mas o pênalti perdido é uma coisa que é raro acontecer. O volume de jogo do Palmeiras foi muito bom. Ah. É, mas faltou ali um finalizador. O Borja não se acha ainda, não faz gol. O William perdeu o pênalti, bateu... Mas o Borja ontem foi melhor, você viu? É, ele entrou no segundo tempo, né? Entrou mordendo, né? Ah, já tá... É. Mas você, o Roger Guedes não tá correspondendo. Roger Guedes foi mal. Não dá pra entender ele titular, hein? Mal. Mas eu acho que essa fase do Palmeiras tá meio de teste, viu, Domenico? O Cuca tá mexendo muito no time. Tá, ele tá tentando achar um time, né? Tirou o Felipe Melo, Jean. O que você achou disso, do Felipe Melo? Porque o Felipe Melo vilou um, né? Vilou. Eu acho que ele é um cara com potencial, mas o Cuca tá querendo ver alternativas, né? Não, porque ele não vai jogar as primeiras rodadas, não. As próximas partidas da Libertadores vai poder jogar. Não. Vamos ver. Tem que arrumar uma alternativa, né, Gê? Na primeira passagem do Palmeiras, ele perdeu, tomou 4-5 coco, né? Exatamente. E acertou o time. A esperança da torcida é que ele faça o mesmo agora. Boa. Vamos ver. Legal, Carlão. Fica à vontade aí pra falar do nosso time, dos outros times também. Meteu o B dele nos outros aí também. Você vai jogar futebol Society lá no Rio? É a Society. Society. Né? Eu vou jogar, mas eu quero saber uma coisa. Quem que é o perna de pau aqui, hein? Ah, o Mano, né? É o Mano, velho. O Mano é zoado, velho. Você é louco. Que a faixa de gás. E o Mano deve ter uma agilidade absurda, né? Nossa, parece que aquela o Ale é conhecido aí nos bastidores como o Wagner Montes. Né? O Ale. Parece o robô aquela da lambada. Como que eu arro? Como que é o arranque do Mano? Arranque de balsa. Balsa. Não, aquela canelinha desse tamanho, você der uma já era, velho. Cuidado, hein, velho. Se chutar a canela do Mano, você quebra, velho. Ah, legal é você, Mota, que tá parecendo um boneco de chuchu, aquele que você fazia na escola. Boneco de chuchu? Não, a minha canela é grossa, velho. Hoje o Mota veio com o boné pequeno dele, aí ele tá a cara do Liminha, aquele assistente de palco do... Pede as palmas aí, Liminha. Mas ele passou a mãe. Segue o jogo. Bom, é o seguinte. Melhor da ponte tá nervoso. Deixa eu avisar o seguinte: se você tá afim de ser estranho no ninho, então mostre o seu talento. num vídeo de até 30 segundos, poste nas redes sociais com a hashtag Estranho no Ninho, tá bom? A gente vai estar visualizando e vamos estar chamando aí as pessoas para serem Estranho no Ninho por aqui. Lembrando que agora começam as ligações, então ligue 32847097. Lembrando que ligar dizendo assim, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do Desodorante Extreme. Entrando lá, dizendo todo dia dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa. Todo mundo também concorre no final do programa a uma camiseta do Estádio 97, presente de Fiti Camisetas, tá bom? Vamos para as primeiras ligações, vamos embora. Antes das primeiras ligações, acho que eu vou falar do resort já, viu? Ah, manda ver. É, porque é o seguinte, é final tá ansioso, de semana, vou falar véio. Agora, viu, ô Basílio, do resort, hein? É o seguinte, o resort do Estádio 97 vem aí, sexta, sábado e domingo, agora chegou. Sexta, nesta sexta, sábado e domingo, hein? Ah, Dodô. Olha, final de semana completo ao lado da turma do estádio, um dos melhores resorts do Brasil, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte já gosta. E já conhece, inclusive, das outras edições, das outras 8 edições, porque agora é a 9ª. Campeonato de Futebol Society. Society. Campeonato de Futebol de Botão. Futebol de videogame, jogos da cassineira, autorama da Slot Car Brasil, tem narração e tudo lá, é muito legal, viu? Galera do Estádio 97 fazendo o programa ao vivaço já na sexta-feira agora. Boa. Ah, teremos a resenha, Regina, a resenha da madrugada. É, não vejo a hora, viu? Teremos, olha, não é só uma não, são 2 resenhas, né? Sexta e sábado é resenha lá, viu? A primeira resenha é lá no, na entrada. Na entrada, onde saem os trenzinhos ali, logo na entrada lá. Nós esquema, nós esquema. E a segunda resenha vai ser lá perto da boate. Balada do Dodô. E tem ingressos. Vai ter bailinho, hein? Leva ingressos, hein? Ingressos é garrafas cheias. Ingresso é garrafa. É, garrafas cheias. Ampola. Olha só. E o baile lá vai ter o baile legal. Vou fazer um baile, tocar umas músicas bacanas do passado aí, uns flashback bacana. Hein? É, teremos o bingo do estádio 97. Boa. Vai ser muita prêmio, hein? É, o prêmio. Olha, você sabe qual que é o melhor, o prêmio mais legal, mais importante lá, ô Carlos? Você que é o estranho. Manda aí. Rapaz, nós vamos sortear uma cabine do navio do Energia na Véia na temporada 2018. É louca, demais, né? Onde você vai ter a oportunidade de ficar em 3 dias e 3 noites num cruzeiro maravilhoso. Ao lado de tem muita gente que vai, eu não sei se o RG vai, mas eu vou, o Mota vai muita gente do estádio. Sim. Além disso, teremos as festas lá no navio. Você tá ouvindo a chamada aí, show de Jota Quest, de Blitz, vai ser muito legal. Então você vai ter a oportunidade de garantir, ganhando no bingo do Estádio 97, que é gratuito, hein? Você não paga nada pra participar do bingo. Paga nada. E a novidade, né, que é o futebol de rua com a equipe A Rua Agradece. Boa. E olha, você pode até parcelar em 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard em 6 vezes, tá bom? Faça agora mesmo a reserva. O pessoal da Lotus Travel tá lá pra te aguardando agora, pra você ligar agora. Peraí, antes de você falar o telefone, eu vou falar. Eu vou dar uma camisa oficial pro primeiro que fechar. Opa! Eu. Mais uma camisa oficial do São Paulo? Do time. Do time dele? É. Você? Tá brincando. Boa, hein, Mota? Aí sim. É isso, vai descolar mesmo? Sim, o primeiro que fechar. A partir de agora, a partir 8. De agora. 6h27. Repita. 6h27. Repita. 6h27. Então, o primeiro que fechar. Primeiro que fechar agora. Vai ganhar a camisa do time oficial, hein? É. Tá bom? 28964665. 28964665. Reserva lá o pessoal da Lotus Travel. Tá te atendendo agora, hein? Informações pelo e-mail viagens@lotustravel.com.br. Apoio edubotões.com.br. Futeliga. Precisa marcar aí amistosos? É, meus amigos, os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou, jogou. Também em nome de Slot Car Brasil, ligue 3771-4821. E Madrugão Suplementos, né, mano? Opa, isso aí, Domênico Gato. Para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. É, antes da gente começar com as ligações, 2 notícias tristes que aconteceram esse final de semana. A primeira notícia é no sábado. Veio a falecer um dos, na minha opinião, foi um dos maiores radialistas e locutores que eu conheci, que tive o prazer de trabalhar ao lado dele. Radialista Franco Neto. Grande Franco Neto. Que, inclusive, a gente brincou aqui, o Mota falou, repita, tal. Ele que fazia, ele que inventou algumas coisas importantes no rádio brasileiro. Era um profundo conhecedor de música. E eu tive o prazer de trabalhar com ele lá numa outra emissora. E veio falecer sábado, neste sábado. Fiquei muito triste com essa notícia. E outra que eu fiquei um pouco chateado também, que também tive o prazer de trabalhar ao lado dele, num programa de televisão, Barros de Alencar, hoje. Sim, hoje. Essa noite, né? Essa madrugada. Essa madrugada, né? Veio a falecer também o Barros de Alencar, um baita de um radialista. Muito. Né? Muito conceituado, aquela coisa toda que a gente muitos já conhece. Anos, infelizmente, né, faleceu aí nessa madrugada. Né? Ricardo Leite me nossas falou. Nossas condolências aos familiares de tanto do Franco quanto do Barros de Alencar, tá bom? Estádio 97, pela Energia 97. É, em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora, mano, vamos dar um recado de Bozano? Opa, tô sempre às ordens, Domênico Gato. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Não foi igual que o do Palmeiras bateu, não. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, ouvinte do Estádio 97, que for esperto, liga aqui, ó, 3284-7097 e diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre, não. Você vai ganhar. Vai ganhar um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Pois é, esse é o Estádio 97. Boa, mano! É, vamos aos primeiros ouvintes? É, vamos embora. Vambora? Ô, Dodô. Vieira, fala tudo que tem recado, né? Aí, pode falar. Tô voando, velho. É, você tá bem o teu tá time? Tá voando, hein, ô, Domênio? Ah, tá bem. Tá jogando o Luan. E o Barros? Tá. Nossa. E o Barros, ô, Ale, que a bola bate e entra. Oliver, o sedutor. O Oliver, amigo do mano, o Oliver, o sedutor. Tá opa, grande mano. Oliver. Barros, pelo amor o Grêmio é uma coisa impressionante, né? Cara, imortal é embaçado, velho. O Barros é o atacante Alexandre Frota, né? O Barros? Ele, porque, como assim, Alexandre Frota? Tá acostumado a botar pra dentro. Ah, é verdade. Ah, entendi. E outra, o Palmeiras ele não punha pra dentro, não. Luan e Pedro Rocha também estão voando, Domingo. É, mas estão jogando muito. O Luan hoje é o jogador que é mais cobiçado pelo futebol europeu. Será que vai nessa janela, Léo? Ai, ai, ai, ai. Vocês vão liberar. É um caminhão que vem agora, hein? Nossa, mas quantos milhões? Né? Ah, os caras estão falando em 100 milhões de reais, cara. 100? Reais? É. Não, reais então não é muito. Não, é, dá 100 milhões, então. Quase. Não, 30 milhões de dinheiro, gente. 30 milhões então, mano. Mas um jogador no nível dele. Mas é dinheiro, né, mano? Ô. 30 milhões. Ah, mas não tá no eixo Rio São Paulo, né, velho? Ah, fica na sua aí, ô. Como é verdade. O Grêmio é como se fosse aquela loja já perto da saída. Vai te catar, tá ligado? É verdade, velho. Isso. Mano. Ô, bagulho, mano, ô, Domênico, na boa, time que valoriza atleta, velho, não é bairrismo, não. Mas se não tiver no eixo Rio-São Paulo, é mais difícil, cara, conseguir vender bem. Mas sou o único que vende bem aqui é o São Paulo, nem o Corinthians vende bem. Você tá louco, filhão. Tá, o Corinthians vendeu uma pá de jogador top. Aí eu vi, na China, foi bem pra caramba. Ué, mas ali a multa rescisória dos jogadores já estava estabelecido. Não é que o Corinthians negociou mal. Ali o contrato foi mal feito, porque os jogadores do Corinthians que deixaram o clube, eles já tinham uma multa teoricamente baixa. E eles saíram por essa opção. Mano, para. Inclusive, os chineses, eles depositaram dinheiro na conta do Corinthians sem mesmo consultar o Corinthians, se o Corinthians queria vender o jogador. Ô, mano, para. São Paulo vendeu o Douglas pro Barcelona. Se fecha. Douglas, né? Pois é. Pelo amor de Deus. São Paulo vende bem pra caramba. Não, mas o São Paulo, dos times paulistas, eu também acho que é o que melhor vende. E no Rio? Você no Rio ninguém vende, mano, bem. Não, esse Luiz Araújo ou Vieira, por exemplo, vamos colocar aqui da seguinte forma. Ah. O Luan do Grêmio é muito mais jogador do que esse Luiz Araújo. Não tô questionando o futuro, tô questionando hoje. Mas não tem nem conversa. Mas então, tô questionando hoje. Tô questionando hoje, não tô falando do futuro. No futuro pode ser que o Luiz Araújo, ele venha a ser um jogador melhor do que o menino do Grêmio aí, o Luan. É. Mas hoje não sai na foto. E eu duvido que o Grêmio consiga vender pelo valor que o São Paulo vendeu. Eu duvido. É. Duvido. Tá, mas é porque o São Paulo tem esse negócio de vender bem mesmo, né, mano? Sim, o São Paulo valoriza bem sua mercadoria. Pô, o São Paulo vendeu o Douglas que nem o moto foi pro Barcelona, velho. Dá uma olhada. Ó, pra você ter uma ideia, o Thiago Mendes, Vieira. Os caras estão querendo pagar 8 milhões de euros. O São Paulo pediu 11. Meu Deus, o São Paulo já pediu 11, velho. Pra você ter uma ideia, então é complicado. Pagar 8 no Thiago Mendes é que mandar entregar hoje. Ô, mano, você viu que eu vou levar com o motorista particular. A oferta de quanto, Motinha? 74 milhões, os mexicanos que pagaram. Nem o prato do Fazana, cara. Mas, ô Mota, salvo engano, é melhor a gente dar uma olhada nessas notícias aí, pelo menos na época que o São Paulo contratou o Lucas Prato, porque eu lembro que naquela oportunidade tinha atrelado ao contrato do Prato Se houvesse uma possibilidade de venda no meio do ano, que o São Paulo era obrigado a vender ou cobrir a proposta. Porque o Atlético Mineiro liberou o jogador, mas o Atlético ainda tem uma participação e colocou isso em contrato, de que eu não sei qual que é o valor, porque aí a cláusula era sigilosa, ninguém acabou divulgando, ficou tudo meio que na base da suposição. Mas o São Paulo, ele se pintar a proposta muito alta pelo Prato, não tem como o São Paulo segurar, porque isso está em contrato. A menos que o São Paulo, a menos que o São Paulo cubra, de fato, a proposta que chegue. Então, se perdeu o Prato, hein, mano? O Leco, há pouco, deu uma declaração Zeda, falando, né, que não vende o Prato. Zeda. Então é sinal que... Vendeu o Prato a Zeda, hein? Que ele falou que não vende. Então é sinal que não rolou esse nada disso, não, mano. Vender. É, também é uma zica do caramba. Esse negócio de não vender. Dá pra ficar bancando, hein? Ó, muita gente falando que o Everton vai pro Flamengo mesmo, né, viu, mano? É, vai. Vai? Vai. Será? Vai jogar no lugar de quem? Pô, Everton Ribeiro? Ele escolhe. Vai jogar um monte de meia lá. Ele vai jogar com quem? Não, mas ó, amigão. O meio campo do Flamengo, eu escalaria assim, ó, do meio pra frente. Conca, Diego, colocaria ali, ó, Márcio Araújo, William Arão, aí colocaria uma linha de três à frente dos dois volantes ali, colocaria aberto ou Berril ou Everton, centralizado Diego, na esquerda o Everton Ribeiro, lá na frente o Guerreiro. Agora eu entendi porque... Quem roda é o Conca, que não vai jogar. O Mano gosta tanto do Romero, né? Quem saiu? O Conca não apareceu no treino. Porque não foi escalado pro Conca clássico. Lá, Conca. Ficou putinho. Conca. Agora eu entendi, ô Dodô, por que o Mano gosta tanto do Romero. Ele adora jogador ruim. Você viu que ele escalou um Flamengo com o Márcio Araújo e Berril. Brincadeira, né? Isso aí é o Open Bar. Não, mas peraí, o Márcio Araújo... Não, eu também não gosto muito do futebol do Márcio Araújo. Até, inclusive, quando o Flamengo contratou o Rômulo, eu falei que o Rômulo tinha que ser titular e que o Márcio Araújo não podia mais voltar pro time. Mas as últimas partidas do Márcio Araújo, o cara tá jogando bem, velho. Tá jogando bem, não dá pra criticar, não. Por exemplo, o Márcio Araújo tá fazendo o que o William Arão deveria fazer. Ou seja, jogar a bola. Dentro da limitação que o Márcio Araújo tem, eu concordo que ele não é um jogador tecnicamente muito, muito bom, muito apurado. Mas dentro do que ele é obrigado a fazer dentro de campo, ele tá fazendo bem. Agora, diferente do William Arão, que o ano passado jogou muito e esse ano não tá jogando nada. Bom, é isso aí. Bom, gente, vamos lá para os ouvintes. Antes, tem recado importante aqui, né, Sombra? Vamos falar de Zeg? Olha, eu queria um minuto da sua atenção. Você que está em processo de formação, está aí terminando o segundo grau, ou falar até com você que é pai e está preocupado com o futuro do seu filho. Hoje, existem muitas opções de faculdades, mas como escolher a opção certa? Uma dica é você conhecer muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. Isso mesmo, tem que ver lá as avaliações do MEC. A ESEG, isso, Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga, cara, porque na ESEG as salas são formadas por turmas menores, turmas pequenas. Todo o corpo docente já atua no mercado de trabalho e você tem possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Na ESEG, o professor conhece você pelo nome, você tira as dúvidas diretamente com ele. E agora, ó, segundo semestre chegando, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Faça hoje mesmo sua inscrição. É ESEG.edu.br. Acessa lá, ESEG.edu.br. ESEG é com S. Ou então você utilize a sua nota do Enem, tá bom? ESEG, formando o melhor em você. Estádio 97, também em nome aqui de Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Vamos lá para os ouvintes? Vamos lá? Primeiro ouvinte a participar aqui. Vamos lá, nossa, bora. E aí, rebola, lá vai o Bambi. Muita prosa, rebola, Bambi. Anda aí, rebola, lá vai o Bambi. Quase não está, mano. Da bola. Aquele legal agora, ó. Ah, ele é gay. Ah, ele é gay. A chupeta de baleia. Fica quieta aí, ô Liminha. Dá uma segurada aí. Não é por nada, não, mas é a melhor música que eu já ouvi toda a minha vida. É que descontrai. A melhor, você tem coragem de tocar. É que descontrai. Descontrai. Qual que é, moto? Alô? Alô? Qual música? Qual que é a melhor? Qual que é a melhor, moto? do Domênico. Já nem tá mais aqui, eu já arranquei. Tá aí, tá aí. Já apagou a produção, coloca. Cortei, já joguei fora. É. Domênico pega no meu Bilal. Joguei fora. Assim, não, não, joguei fora porque é uma música. Sombra é a melhor disparada. É uma música. Domênico não tem assim, mundial. É essa legal. Música aí. Você fala, essa tá música, falando. Não, não. De... Essa música aí que ele falou, que você me referiu. Sim. É uma música chula. Chula. Chula. É. Músicas chulas não devem tocar. Deve tá. Tá bom. Ô, Dodô, dá uma selecionada pra gente. Você gostou, Carlão? É, eu tenho que selecionar coisa aqui. O Hilbert. Tem que selecionar. O Hilbert do Agreste. Fecha aí. Tem muito corintiano aqui. É a cara do Marlone, velho. Não, Marlone não, Marlone não, Marlone não, pelo amor de Deus. Vai fazer crochê, o Carlão perguntou fora do ar aqui, ô, cadê o Sombra, velho? O Sombra não aparece. O Sombra? Tá falando eu tô música. Sentado na porra da madeira. É na madeira. Ó, esses negócios dos atentados, hein, o Sombra lá. Tava lá o Sombra, né? É louco. Não, mas tá tudo bem. Alô? Baixinho, tá jogando bomba lá. Tá jogando bomba, o Sombra. Tem bombado lá com o Sombra. Tá. Fala. Qual é o seu nome? Oi, quem é? Oi, Dodô, Luiz. Ô, Luizão, tudo bom aí, meu velho? Beleza. Luiz do quê? É Luiz Roberto Serralheiro Viana. Serralheiro Viana, acho que você já ligou aqui, né? É, liguei esses dias aí. Eu lembro do seu nome, Mas quantos anos você tem, meu velho? É o 37, Dodô. 3.7, RG, quero ver. 3.7, hoje, hein, mas é segunda, hein? Tem algum problema? É segunda. Depois o técnico caiu. Hoje não, mas... Hoje não? Hoje não. Hoje não, mas... Um passado aí não, tão passado. Certo. Eu cantava aquela musiquinha pro Natan. Qual que era a musiquinha? Serradeiro, serrador. Serrador. Bota 10! Ô, Domenico, a gente também tem um serralheiro aqui, né, cara? O nosso bonequinho Mano Serralheiro, né? Mano Serralheiro? É, ele adora derrubar um pau, né? Que isso! Aí, mano! É verdade! Então... E aí, tem o bonequinho também, o Vieira Marceneiro. Conhece o pau pelo cheiro. Ô juiz! Ô juiz, pega o nível aí. Pega o nível aí. Chupeta de baleia. Ai, cara. Aí, tonto, tá vendo? Não, mas o serralheiro é mais legal. Mas, ô Luiz. Vieira sommelier de pipi. Não, ô juiz, você descambou? Silêncio. Ô Luiz. Depois da meia-noite. Mas me diga uma coisa, que bairro você mora? É a Vila Matilde. Vila Matilde. Tá no Viva Voz? Viva Voz? Tá aí do Viva não. Voz, velho. Tá no Viva Voz. Vamos lá, melhorou aí. Opa! Tá, qual que é o time? É Coringão, né? Coringão, mano, Coringão. Tio o quê? Ô, mano. Oi? Ô, mano, eu falei, lembra, trocamos e-mail esse final de semana aí falando do RG. Olha lá o serralheiro. Ô, mano, viado! Ô, mano, viado! Muito pelo contrário, é que vocês não têm contatos com o ouvinte, eu troco ideia com todo mundo. Tá bom. Ele me mandou um e-mail falando a respeito do RG, que era pra eu aloprar o RG, e eu já tô aloprando aí, mas eu falei, temos que ter uma certa cautela, porque o RG já tem idade e tudo mais. Mas eu troco ideia com o povo, diferente de vocês, que conhece o povo só por povo, foto. Você troca ideia com o povo, né? Inclusive, mano, naquela outra vez que eu liguei, já acertamos, alinhamos aí pro segundo semestre, ele vai lá na escola, naquele projeto e tudo que a gente tinha comentado. O Mano é humildade 100%. Boa! Hein? Obrigado, irmão. Aí, ó. É nóis, diferente desses pregos aí, ó. Cambada de mala aí desse programa aí, é nóis. Tamo junto, irmão. Ô, irmão! Coringão. É, Coringão pegou aí mais um clássico durante o ano, já foi o sexto que o Corinthians fez. Sim. O Corinthians em todos os clássicos representou. O Corinthians ele tem 2 empates e 4 vitórias. Esse time do Corinthians aí é a sensação, cara. É o time a ser copiado. É ou não é? É verdade. O time vai bem. Como eu comentei contigo lá, escrevi no e-mail, acho que umas peças de reposição aí do Coringão trazer aí, um lateral direito para a reserva do Fagner, mais um meio de campo aí, um atacante ali para revezar com o Josto, a gente consegue ir longe do campeonato, e apesar do time ser um time sem muita estrela, mas o Carille tá tomando conta do pessoal lá, tá indo bem, hein? Mas, ó, amigão, vou te falar, cara, o time do Corinthians, se a gente parar pra analisar, nas próximas rodadas o Corinthians ele vai perder alguns jogadores aí por desfalque de lesão, convocações, etc e tal. Ó, o Corinthians ele vai estar lá, os jogadores foram pra seleção brasileira, Rodriguinho e Fagner. O Corinthians ele vai perder aí dois jogadores que tinham sido convocados para a seleção paraguaia, que foi o caso do Balbuena e do Romero. O Balbuena tá machucado. E o Maicon acabou também se lesionando nesse último jogo aí também, já não vai jogar o próximo contra o Vasco. Mas se você parar para analisar, ó, lateral direito, o substituto imediato seria o Léo Príncipe. Tá machucado, não vai jogar. O Paulo Roberto vai jogar na direita. É, no lugar ali, por exemplo, do Rodriguinho, que foi convocado, quem vai jogar possivelmente vai ser... É, esse garoto aí também que chegou agora aí também. O Cleiton, perdão. Quem vai jogar na direita vai ser o Marquinhos Gabriel, o Jadson vai ficar centralizado e o Cleison vai pro lugar do Romero na esquerda. É, e no meio-campo, no lugar do Maicon, quem vai jogar é o Camacho. Então, cara, se a gente parar pra analisar, as pessoas falam: ah, mas o Corinthians ele não tem um elenco tão completo, o time do Corinthians aí não tem um elenco tão volumoso quanto outros times aqui, inclusive do futebol paulista, que é o caso do Palmeiras. Eu discordo, porque se a gente pegar aqui, ó, lateral direito, eu acho que talvez seja a principal deficiência do time hoje, porque não vai jogar o Léo Príncipe, que é o substituto imediato, vai ter que entrar o Paulo Roberto, que é um volante improvisado na lateral. No lugar do nosso querido Rodriguinho, vai entrar ali o Marquinhos Gabriel e o Jadson vai ficar posicionado no meio, fazendo as vezes do Rodriguinho ali, que tá jogando mais centralizado. E jogando na esquerda vai ter esse Cleison da Ponte Preta. Então, cara, eu acho que o time do Corinthians tá bem montado sim. Claro, se precisar aí de alguma peça pontual ou outra com mais qualidade, a diretoria também não pode bobear e tem que trazer. Mas eu acho que com o que tem, já dá pra brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Ou tô errado? Não, também concordo, porque na verdade nome não ganha jogo, né? Meu Palmeiras aí tá com um monte de estrela aí, mas não vai muito bem, né? Mesmo com a chegada do Cuca, o time anda tropeçando, porque é muita vaidade, né? E assim, hoje também o jogador brasileiro, na sua grande maioria, acha que joga mais do que realmente joga, né? Sim. Então é muita chuteira colorida pra pouco futebol, né? Ô, mano. Sexta-feira eu fiz um elogio ao Corinthians. Aliás, um belo elogio, hein? Reconhecendo que há muitos anos o Corinthians tem acertado aí com a zaga, né? Sai um, entra outro e modifica porra nenhuma, nada, não muda em nada. O Corinthians está pronto, já está pronto de novo para perder zagueiro? Tem alguém já na ponta da agulha para chegar e você falar: olha, esse também eu acho que boto fé, não vai ficar devendo? Então, RG, com relação, por exemplo, à zaga do Corinthians, existe uma expectativa da diretoria conseguir aí comprar o Pablo em definitivo. O Pablo está emprestado para o Corinthians com o valor do passe estipulado no término do empréstimo, que é de 3 milhões de euros. Esse empréstimo ele termina no final do ano. A diretoria do Corinthians já está se mobilizando aí para tentar segurar o zagueiro, que é um cara extremamente importante. O Pablo ele chegou e deu ali uma sustentação defensiva para aquela zaga do Corinthians ali que realmente impressionou. Eu, sinceramente, não botava tanta fé quando o Pablo chegou. Falei, putz, cara, acabou de sair o Gil, sabe? A zaga do Corinthians ali tem o Balbuena, mas, pô, precisa trazer um cara top hoje aí pra substituir essa lacuna que foi deixada pelo Gil. Mas o Pablo tá correspondendo, cara. É muito cedo ainda pra falar também que é o novo Gil. Sim. Mas que é um maluco que não tá deixando a desejar, não tá, não. Ah, você Pablo, concorda, amigão? O Pablo é o zagueiro nudista, né? Por que ali? Dinheiro pra pagar? Essa é a questão, né? Será que vai ter dinheiro? Mas o setor aí do Corinthians... Anda fazendo bons negócios relacionados a isso. Porque eu lembro na época que o pessoal foi lá e trouxe o Guerreiro, eu mesmo fui um que não botava fé, né? E acabou dando certo. E com o zagueiro também, esse Pablo aí, praticamente ninguém conhecia. E hoje é um zagueiro que a grande parte dos clubes aí brasileiros estão interessados nele, né? Mas, ô amigão, então, vou te falar real. Com relação a esse negócio aí, eu falei agora, dinheiro arruma, e tem que arrumar mesmo. Porque se chega o presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, na frente de um gerente, e o calhorda do gerente recusa a emprestar dinheiro pro Corinthians, né? O Corinthians deveria publicar no seu perfil do Facebook ou do Twitter o nome e o CPF do gerente. Porque o Corinthians sabe, mas é verdade. Pegar dinheiro pro Corinthians, véio, é uma afronta, é como se fosse uma blasfêmia. Então, o gerente tem que emprestar dinheiro pro Coringão, mano. Você tá louco. Que louco. Meu mano tá um fanfarrão. Ô, mano, paga a floricultura lá, vai. Pagar. Inclusive, eu vou te presentear com o caule. Tá vendo aí, mano? Oi, desculpa. O Santos tá devendo mesmo 3 meses de salário ou não lá pro pessoal lá? Porque o rendimento tá devendo. Inclusive, na sexta-feira, falou aí que o jogo tinha acabado o gás e tal, mas acho que quem tá precisando de oxigênio é o Ricardo Oliveira lá embaixo, lá, né? Pois é, mas aí. Tá devagar lá o homem, hein? Ali não tá faltando só oxigênio, não, viu, Danilo? Cuidado. Mas, inclusive, tem uma informação, extraoficial ali. O Lucas Lima, ele tinha uma conta no quiosque lá, ele foi pedir uma porção de porquinho esse final de semana lá, o quiosque não liberou, não. Falou, paga o que você tá devendo, velho. Recusou, tá, mano? Tá pesado. Recusou o pagamento ali. Deixa eu te perguntar, RG, sobre o Lucas Lima, mas você não acha que ele anda se escondendo, não, RG? Oi? O Lucas Lima, no tanque lá, não anda se escondendo, porque já acho que é o segundo clássico, se eu não me engano, que ele não joga contra o Corinthians, quando joga não vai bem. Será que está acontecendo? Ele quer ser vendido? Não, não, então, mas ele tá, realmente está machucado, né, cara? Porque não teria por que ele se esconder, porque ele foi convocado para a seleção. É verdade. E o cara que é convocado, o cara não vai se esconder, certo? O RG. Fala, velhinho. A contusão do Lucas Lima é no coração, velho. Ah, puxa lá, a irmã do Neymar. Pode ser. Largou dele, velho. Ainda mais com um camarada, velho. Você sabe. Por um parceiro, aí é dose, hein? E você sabe que dá reflexo, né, mano? Ah, me chama de. Certeza. Me chama de Gabigol, que hoje eu vou pegar até a tua irmã. Boa, Ale. Mas, ô, amigão. Oi, mano. Você assistiu a partida aí do Corinthians contra o Santos, cara? Não assisti. Pô, cara, o segundo tempo do Corinthians, cara. Mas Brasil e Alemanha você assistiu, ou não? Para, mano, para. Que Brasil e Alemanha? Velho, o Corinthians no segundo tempo parecia Alemanha contra o Brasil. Até véio. O ouvinte tá achando que você tá ficando fanfarrão demais. Até o ouvinte, cê é louco, cara, tá maluco. Ô, Domingo, o Romano e vocês são os mais coerentes aí. Olha lá, olha lá. Aí, obrigado. Ai. Ele botou você no mesmo barulho. Você é o mais coerente. Quem são os mais coerentes? Quem são? É o Mano e o Dodô. Esse ouvinte aí. Obrigado, esse ouvinte é inteligente. Me dá um gole. Não, corintiano, mas é inteligente. Inteligente. O Mano acabou de falar que foi Brasil e Alemanha. Não, mas o Mano é o Mano. Eu sou eu. Que é nóis, filho. Tá fanfarrão, velho. Ô, amigão. Oi, fala, mano. O Corinthians agora tem uma sequência aí que é um pouco complicada, depois de pegar três adversários tá aí. Isso mostra a minha humildade. São Paulo aqui, Cruzeiro na sequência, é isso? Não. Correto. O Corinthians pega esses três adversários. Vasco lá. São Paulo aqui. Vascular em São Januário. Vascular é um problema, é outro. Vascular. Vasco em São Januário, São Paulo na Arena. São Paulo é do... Oh, domingo, tá medinho, dia do resort em São Paulo. Corinthians e São Paulo, hein? Ih, rapaz. A gente vai dar risada lá, Inter. Ô, mano, você vai apostar com moto ou você vai correr também? Não, eu não aposto porque aposta da zica, velho. É, né? Apostar da zica, mas eu tenho certeza que o Corinthians vencerá esse clássico também. Eu tenho certeza. Eu não sei se o Corinthians ganha do Vasco em São Januário, porque o Vasco, por incrível que pareça, agora a torcida tá apoiando o time. É ruim, não, mas ô Domênico, em São Januário a coisa mudou de figura. Como assim, mano? A torcida do Vasco vai ter apoiado, a torcida do Vasco tem comparecido. É ruim, tipo, é ruim. Jogar em São Januário não é... É, lá já é um pouco mais difícil. Mas deu uma melhorada o Vasco. O Didi Mocó deu jeito no time. Foi daqueles quatro que tomou do Palmeiras lá, acho que melhorou um pouco. Marcelo Barreto tá fazendo um bom trabalho no comando técnico. O Vasco veio de derrota ontem, né? Mas o Vasco perdeu pro Grêmio. Ô Edu, ô mano. Tá perdidinho, hein? Deixa eu te falar um negócio. Ontem, cara, o Vasco... Deu trabalho, Vera? Pô, cara... Assim, deu? Ó, ou não? Nem chutou a gol. Você tá parecendo um Patropi agora. Hein? Nem chutou a gol, Ale. Mas o Vasco, ele é perigoso jogando em São Januário. A gente não pode tomar como parâmetro aí a derrota pro Palmeiras e nem a derrota pro Grêmio. Porque perder pro Grêmio, Vieira, jogando em Porto Alegre, não é um resultado atípico. Perder pro Palmeiras jogando aqui em São Paulo não é um resultado atípico. Atípico é você empatar, por exemplo, com o Atlético Goianiense jogando em casa. Isso é atípico. Isso é verdade. Né? Mas o Vasco, dos jogos que ele fez aí em São Januário, Vieira, o Vasco ele não foi mal não, cara. Ele ganhou na terceira rodada do Fluminense, ele ganhou em casa do Bahia também, que é um adversário que possivelmente briga lá embaixo. Ele fez o dever de casa, teoricamente, porque se você perde pontos para um Bahia da vida jogando em casa, a chance de você ter sucesso no campeonato, independentemente de qual seja o seu objetivo, é complicado. Ah, faz porque... falta. Não é, RG? É o tipo de adversário que jogando em casa... Beleza, vai pegar o Bahia na Fonte Nova, você não pode garantir que você vai vencer, mas jogando na tua casa, você tem que ganhar do Bahia, né, pô? Então tá, mas, amigão, manda abraço aí, meu velho. Manda um salve aí pra quem você quiser. Opa, manda um abraço aí pro meu amigo Alexandre Leonardo, que deve estar ouvindo a gente aí indo pra faculdade. Da outra vez o Sombra não tá aí hoje, não, né? Tá sentado na porra da madeira, velho. Ah, é, tá na porra da madeira. Porque ele falou que eu falei da outra vez, tinha um amigo meu, um juiz, que era corintiano. Esse daí é professor lá da São Judas. É professor, eu tô sentado na porra da madeira. Olha lá. Viu? Aí o Sombra ia falar: não pode, professor doutor corintiano é mentira. É. Mas tem, mandar um abraço pro Leonardo, mandar um abraço pro Douglas. Meu. Tá certo. Pra minha filha Yasmin, corintiana, tem 5 anos, já grita chupa Bambi na janela, viu, mano? Ah, que isso! Vai, trouxa! Não, trouxa não. Muito forte, mano. Tomara que ela case com um cadeiro. Não, não fala isso. Ah, não. Ô juiz, não é legal, isso não é bacana. Viu, mano? Tem que falar que eu tenho um vizinho. Tá jogando São Paulo e 15 de Piripiri, o São Paulo faz gol, ele sai lá na sacada e grita chupa Corinthians. Piripiri. Tá bom. Ô, mano, tem merchan aí? Merchan? Diga. Vai, manda. Merchan? Manda. Diga aí. Me ajuda aí, mano. Não. Vai, manda. Tá Bozano, né? É, como é que é Bozano? Não, tá Bozano, me garante o barbeário, é isso não, mesmo? Não, me garante três. Não sabe nem falar, né? Três, sim, ó. Cláudio, velho. Ô, amigo, vou te ajudar aqui, ó. Só Bozano me garante, não. Três vezes mais. Protetor de versão. Isso, boa! Garante. Garantiu o kit top do desodorante Extreme. Beleza. Tá bom. Então passa aqui e pega em três dias. Também, ou não? Como é que é? Tem também. Vai. Eu não lembro, me ajuda todo aí, dia. Me ajuda aí, ó. É dia de quê? É dia de... Corinthians e Palmeiras. Hein? Não, ó. É todo dia... Aí lembra do Corinthians e Palmeiras. Todo dia é dia... De... Diversão? Não, o que é clássico? Clássico, velho. Clássico. Clássico, tá fácil demais, né? Clássico, tá bom. Oi? Maior clássico esse, né? Maior clássico que existe no planeta. Tchau. Vai, tchau. É realmente muito inteligente. É, um pouco. Tá bom. Manda amo eu? Manda como eu amo eu? Eu me amo. Mano, manda aí pra ele. Eu me amo. Não posso mais. Qual que é o nome dela, velhinho? Viver sem mim. Como? Lidiane. Calão. Sempre calão. Adiante, Lidiane. Ah, vamos que vamos. Sensacional, hein? Ô, RG. Fala. Vou pedir um favor pra você rapidinho aí pra liberar aí. Tem meu sogro, Juvenato, cara. Ele tá lá no Paraná. Tá e é nossa, tá ruim a ligação. Tá no véio. Carro. Cara, não estamos ouvindo nada que você tá falando, velho. Ele pediu pra você mandar um abraço pro sogro dele. Qual o nome? Juvenato. Aê, seu Juvenato, sempre jovem, seu Juvenato. Sensacional. Pra finalizar, mandar um chupa-porco pro Deus Verde, aí não ficou legal. O Dodô, corta ele, Dodô. Pra finalizar. Tchau, Serralheiro. Tchau, Serralheiro. Tava indo bem, tava indo bem. Falou, Serralheiro. Falou, Serralheiro. Chega. Valeu, irmão. Fala mais que o homem da cobra. Tchau. Vai, parando, vai. Obrigado. Não tá com o enchente. Não dá pra ouvir nada. Meu Deus do céu, mano. O Silvio Lancelotti. Imagina medindo ferro, velho. O Silvio Lancelotti, a lei desenterrou. Ai, meu Deus, deixa eu te falar de Stella Bowles aqui. Vamos lá. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. É, meu amigo, você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Olha só, a Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer ir, por exemplo, e assistir só a primeira fase? A Stella Barros tem essa opção. Quer, por exemplo, assistir as quartas de final, semifinal e final? Pois é, a Stella Barros também tem essa opção. Ah, já sei. Você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Stella Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer, viu? Guias brasileiros, guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades, sede, Moscou e São Petersburgo. Você pode, inclusive, parcelar em até 11 vezes e mais, hein? Fechando até o final de junho, tem 5% de desconto, meu amigo. Para mais informações, acesse aí, ó, www.estelabarros.com.br. Você pode ligar também, 2166-2250. 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Estádio 97 na Energia 97. Também vem em nome aqui de Ezeg, formando o melhor em você. também aqui em nome de McDonald's, hein? Todo dia um clássico por apenas R$8. Daqui a pouquinho a gente vai ler também as mensagens que chegam pelo WhatsApp. Sim. Então mande a sua mensagem, tá bom? É 943530150. 943530150. Mandem as mensagens, a gente vai ler daqui a pouquinho. A gente vai colocar aqui algumas mensagens pra gente ver, tá bom? Sim. Vamos pro momento sem parar, que vocês acham? Sim. Bora, vamos. Ah, né? Vamos colocar três ouvintes na sequência. Fala. Posso só dar um aviso aí? Manda. Que eu falei que eu tava em Ribeirão, em Manaus, né? Sim. Nesse fim de semana aí. Tá muito viajado, hein, Ale? Ah, graças a Deus. Graças a Deus, eventos, né? Eu queria só avisar todo mundo que nesse final de semana agora, a partir de sexta-feira, sim, eu estarei em Atibaia, ok? Atibaia. Isso, aí na resenha. Tá bom. Jogando futebol Society. Society. Fazendo aquele gelo vioral, o Photoshop líquido. E principalmente vou no bailinho do Dodô, que é o meu grande sonho. Por favor. E no baile do Dodô. Espero lá, hein? É, no baile do Dodô. Não só você, como todos os ouvintes. É, olhou pra mim, sorriu, pau no bombril. É, tá isso, você vai pra encrenca, velho. Dona Encrenca vai estar lá? Ah, vai. Certeza, mas isso aí não tem. Marca cena. Esse final de semana vai ser o carro que nos carregue, né? É, exatamente. Olha. Ai, ai, ai. Vamos lá. Momento sem parar. Vamos lá, três ouvintes na sequência. É, meus amigos, o Momento Sem Parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Legal essa música, hein? Essa é boa também. Vem dar pra mim. Essa é boa. Boa. Vem, Benjamin. Alô? Quem fala? Oi? Alô, Domênico? Opa, quem é? O cara parece o Mickey, velho. Ô, Domênico, tudo bem? É Roberto Maciel. Ô, Roberto Maciel, tudo bem? Olá, tudo bem? Roberto Maciel. Bem, graças a Deus, né? Bom, Roberto... é menina com vírgula, hein? É. Não. Não. Que isso, Ale? Eita, rapaz. Que isso, Ale? Que isso? Respeito, maldoso, hein, Alexandre? Não, respeito, rapaz, é o Roberto. Eu não sei com quem que o Ale é mais maldoso, com o ouvinte ou com o Romero. É Roberto Close isso aí. Não. Não, não tem a Roberta Close. Ah, é. Roberto do quem, Roberto? Manda teu nome completo pra nós. Roberto Marcel Correia. Correia. E quantos anos você tem? 4.3, Domênico. 4.3? RG número 2, é 4.3 hoje, não é outro dia, é hoje. São maldosos, hein? Segunda. Ah, hoje não, mas ontem... Ontem? Quem tem? Não, ontem não, foi sábado. Como que assim é sábado? Eu fui lá no Extra. É. Boa, boa. Buscar a Maciel, tipo a roupa, sabe? Ah, a Maciel, entendeu? Dez? Ele tá muito louco. 10, quem? Deu 10. Não, quem 10 tá louco? Isso aí vale 12. Mas ah, o RG, bom. O RG tá precisando. Vocês vai. Olham pra mim. É que o RG tá triste aí, hoje, porque ele tomou uma guasca ontem. Baixo, a única coisa que me alegou foi o nome dele. É, Roberto. Alô, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? E qual que é o bairro? Eu falo da Vila Carmozeira. Ah, Bob Esponja. É calça Gugu, quadrada. Véio. É o Gugu, né? É o Gugu. É o Gugu. Ô, mano, para de zoar o cara aí, hein, mano. Olha que impressionante. A Vila Carmozeira. Carmozeira. Quero dizer uma coisa pra vocês. Maldosos. Vocês são maldosos. Vocês são maldosos. Vocês barraca do Gugu. Para com esse negócio aí. Eu quero a barraca do Gugu. Para com esse negócio aí. É a coca do Gugu, meu besta. Vocês não vão bagunçar. Como é que é o Gugu aí, tiver, Roberto? Ah, que bonitinho, viu, que Dodô? Que bonitinho! Daqui a pouco a dança do Pinguinho! Ah, RG, safado. Fala, Marinho! Eu vou ter que desligar, Domênico, porque sou o taxista. Eu acabou de chegar o passageiro. É o táxi do Gugu! É o táxi do Gugu! Fala pra ele esperar, pô! Qual que é o teu time? Fala que bonitinho! Peraí, fala com o meu passageiro aqui. Fala aí. E aí, passageiro, beleza? Ah, não quer falar, tá com vergonha. Tá bom. Mas um prazer, ô Domênico, eu sou locutor, viu? Um grande prazer falar com você. Prazer. Você é locutor da onda Disney? Qual time você torce? Que time? Eu já fui locutor, já de uma rádio virtual, né? Qual time? Eu sou do São Paulo, meu filho. Ah, tricolor! Boa, velhinho, um abraço. Legal, né? Bom trabalho aí. Só fala uma coisa, você gostou do Michael Suell? Ele tá trabalhando, porra. Ele tá trabalhando. Então tá bom, obrigado. Falou, Roberto. Deixa eu fazer só o Merchan rapidinho. Mas o Merchan pode, né? Merchan você quer fazer, vai. Mas não vou ajudar, não, vai. Só o Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Garantiu o kit exclusivo do Desordem. Todo dia de clássico do McDonald's. Ganhou pra debaixo. McDonald's. Meu Deus do céu. Participação. Eu não aguento, velho. Participação do Pato Donald. Roberto, passa em 3 dias úteis, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado, eu. Abraço. Abraço. Tchau. Deixa eu perguntar pra você, valeu com a primeira ligação? Valeu, né? Participou, pô. Prêmio, tudo. Vamos, então vamos pra segunda? Vamos. Segunda ouvinte no momento sem parar que funciona com um único adesivo. Procure a loja sem parar mais próximo, acesse sempará.com.br e compre já o seu. Leva o Benjamin no cano. Ai! Desculpa, mano. Pedala, mano. Pega você também. Não fala assim, bicho. Ai! Olá, Domênico. Alô. Essa é a melhor. Fala, Dodô. Fala. Beleza, meu velho? Beleza, tamo aí, né? Fazer beleza, o quê? Beleza, meu velho. Quem é? É o Rodrigo que tá falando. Pô, cara, depois de muito tempo tentando. Impressionante, achei até que era mentira. Impressionante, viu? Né? É, tá vendo. Rodrigo, mas Rodrigo do quê? Rodrigo Martim Bergantin, RG. Pera, quantos anos você tem, pra você saber? Opa, desculpa, 35. Eu... Agora 35. Sim. RG, mas 3.5 hoje, segunda. É. É o quê? É? Mas fazer... é o quê? Eu vou fazer o quê, né, cara? Martim Bergantin. Então, tinha aquele papel lá que os caras escreviam antigamente. Qual lá, que papel? O papel. Bregantinho, não tinha? Que o Dom Pedro lá? Como? É pergaminho. O que eu falei? Ah, hoje é pergaminho. Passou o jogador. Ele deu 10 ali. Ali, deu 10. Tá levando dinheiro aí. É nóis, puxador. Tem que ter a CPI, velho. É nóis. Para, bota. Para, que isso? Não, delação premiada. O Dodô vai fazer a depilação premiada. Pô, vai te catar. Tá louco, velho. O cara dá 10. O que eu tenho a ver com isso? É o cara da nota que tá dando. Deixa o puxador. 10 para as duas. 10 para as duas. Jogando a responsa pra mim, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês são mó anti, velho. É, anti. Calou. Chupa anti. É. Ô, Rodrigo. Fala aí, Dodô. Qual que é o bairro que você mora? O Benham tá aí hoje, não, né? Ah, tá o... Hoje, tá ontem, o Benjinho aqui, ó. O tonto tá do Benjinho tá aí? O tonto do Benjinho tá. O tonto tá. Ô, oba. Tô aqui na Vila do Rio ainda. Eu queria muito conseguir ligar aí pra ver se ele adivinhava meu bairro, cara. Acho que nunca ninguém ligou. Fala aí, amigo. Fala aí, amigo. Qual que é o bairro? Jardim Piquerubi. Como? Como? Não deu pra entender. Jardim Piquerubi. Piquerubi? É parque ou jardim? Porque, amigão, tem parque, tem jardim, tem vila. Não vai me enganar. É o tonto mesmo, né? É jardim? É ZL, amigão. É ZL, amigão. Vou pegar o cotovelo. É ou não é, amigo? É fácil falar que é ZL, pô. A ZL é maior que a Bélgica. Ah, vai. Agora é o cara ser. Eu vou falar pra você, Rodrigo. Fica perto da Vila Formosa. Vila Formosa, amigão. Chupa. Fica perto da Vila Formosa. Chupa. Aí eu conheço. Chupa, trouxa. Todo mundo aí que tá ouvindo, ó. E o Bar tá lá no banheiro, hein? Vai. O Rodrigo e o time. Sou tricolor, Dodô. Ah, tricolor. Nisso, velho. Faz, hein? Ó, até eu vou fazer chi, porque é chi! Meu, é muito chi, velho. Eu não aguento mais chi, velho. E você tá aguentando, tricolor? Então, cara, não é a melhor fase, né? A gente tá numa maré que não é muito favorável, mas eu acho que tem potencial pra melhorar, hein, Dodô? É, também tem aquela história assim. Pode ser, né? Potencial, né? É numas, né? Eu acho que o potencial seria mais se continuasse investindo na molecada. Não vendesse o Luiz Araújo. Mas o problema é que nós estamos quebrados lá, né, Mota? Então, tá ruim de grana, cara. Qual que é a última melhor fase do São Paulo? Alguém lembra? 2012. Foi quando ganhou aquele meio jogo. A última fase boa foi quando o Lucas lá tava lá, ganhou a Sul-Americana. Sul-Americana? Ganhou a Sul-Americana. Acho que ali foi a melhor jogo lá que deu. De lá pra cá não ganhamos porra nenhuma. Não, de lá pra cá a gente trocou de técnico 1 milhão de vezes. Presidente, o São Paulo até, confusão. O São Paulo até teve uma perspectiva quando tava lá o Pato, o Ganso, o Kaká e o Kardec. Tinha o Kardec e o... Mas o Kardec tava em boa fase, né? E o que chegou lá fazendo gol pra caramba? O Calleri agora. Era o Calleri, né? Não, o Calleri foi agora. Ah, então, mas não ganhou o título, né? Não, não, eu digo, mas pintou, né? Teve um esboço de time. De começar a fazer gol, né? Aí foi todo mundo embora e aí, velho, degringolou, né? Eu acho que tá numa fase tão ruim, velho, porque começa a dar tudo errado, né, velho? Você olha o time do São Paulo, você vê que tem algo errado, no, assim, na... No âmago da coisa, né? A fisiologia do São Paulo, o time cansado, velho. Né? É um time que. Eu falava isso faz tempo. Ontem um monte de gente falou: olha que estranho, São Paulo. Verdade, Motinha. Semana, é verdade, Motinha. Né? Boa, boa. Um monte de gente falando, todo mundo descobriu que o São Paulo é um time cansado. Boa, São Paulo Motinha. Morre. Ô, Mota. se você para pra ver, todo time que é campeão tem uma dupla de volantes ali que garante a defesa. Uhum. O São Paulo não tem uma dupla de volante boa, cara, desde a época do Mineiro, do Josué. Com certeza. Hoje temos o Jusilei, que é um monstro. Tá jogando bem, mas tá jogando sozinho, né? Sozinho, como refugio o Prato do Corinthians também. Peraí, monstro é, não, hein? Monstro também Domênico, não. Domênico hoje, não, no São monstro Paulo, não. Mas dentro do São Paulo ele é um monstro. Não, São Paulo é Jusilei, Prato e o resto é... vai ver aí. Thiago Mendes foi vendido? Não, hein? Ainda não, Thiago não aceitaram. Mendes? O São Paulo tá fazendo docinho ainda. Pô, tem que vender ontem. São Paulo tá mais cansado que o cozinheiro do Péricles. Pô, vou te falar. O Prato também é um monstro, porque o Prato, Dodô, ele não é só um bom atacante. Ele é um cara que ele volta, que ele corre, que ele não desiste. Sim. Né? É impressionante. Se o Prato tivesse um cara que servisse ele, servisse ali no meio... Verdade. Pô, o Prato ia fazer gol pra caramba, porque é um cara incansável. É incansável, é impressionante ver o Prato jogando. Verdade. E o Jusilei lá atrás é sozinho, velho. É sozinho, o cara faz todo o serviço. Porque o time do São Paulo às vezes fica perdido, né? Então... E a defesa tá perdida também, né, Mota? Sim, e cansado, né? É um time cansado, é impressionante. Os caras não conseguem correr, velho. Aquele status lá que o Maicon chegou também já acabou, né? Então, eu não sei o que aconteceu, é uma fase, né? A gente não pode falar, ano passado o Maicon foi muito bem, o Rodrigo Caio foi muito bem. Né? Agora aqui não dá pra entender o São Paulo com três zagueiros e não ter dado oportunidade pro Lugano ontem. Eu colocaria ele. Eu colocaria o Lugano. O Lugano tá fraco. Porque toda vez que o Lugano entra, vocês falam, você não gosta porque é cada idade do cara. Mas toda vez que ele entrou, ele não comprometeu. Você colocaria o Lugano na tua casa. Isso. Sim, colocaria também. Você colocaria o Lugano? Sei lá, cara. Eu acho que o Lugano ele cansa rapidão também. Ele tem que colocar no segundo tempo, assim, um jogo que já tá quase ganho. Ah, ou no showball. Coloca ele no showball. Vou colocar. Ô, Motinha. Agora, o São Paulo tem uma deficiência também, já faz tempo aí, que é na lateral direita, né? Vixe. Já isso não tem lateral, é verdade. Faz tempo, não tem. Cara. Tem o Bufarini, pô. Para, mano. Tá segurado. Mas, ó, vocês estavam falando do Lugano, Motinha. O Lugano parece que todo o jogo dele é na altitude. Ele já tá com cara de cansado no Então vocês não veem o jogo de São Paulo, velho. Tá de brincadeira, velho. O cara não compromete. Isso aí é o Zante que não gosta dele. Ele é da categoria sub-óbito. É o Ante, lá é o Ante que não gosta dele. Ô, Mota, mas você deixaria ele jogar com mais um? Com dois zagueiros? Sim, com certeza. Você acha ele melhor do que o Rodrigo Caio e o Marcos? Não, por exemplo, o Lucão. Eu acho ele melhor. Ah, fala uma pessoa. Eu acho. Não é melhor nem que o Militão hoje. Eu acho. Não, o Militão nem entrou, velho. Você tá louco? Entrou uma vez. Hoje ele não é melhor que o Militão. Você tá louco? Nem viu o Militão jogar, o tonto. Será que vão renovar o contrato dele? A questão toda do São Paulo é o seguinte. Eles não iam renovar, mas quando eles estão perdendo muito jogador, pra agradar o Mota e a sua turma, é capaz de agora renovar. Minha turma é o São Paulo Futebol Clube, velho. Não, tem muita gente que acha que o Lugano é muito caro pra jogar. É o jogador, Dodô, acompanhante de luxo. Como é que é jogador acompanhante de luxo? Como é muito, muito caro pra usar só 90 minutos. Eita, vai te catar. Você é um ídolo. Dios é um ídolo. Ah. Né? É o torcedor em campo. É impressionante. Ah, então o dá uma amor, bandeira pra ele. O amor que esse cara tem pelo clube é uma vergonha que tá fazendo com ele. Ele ganha 280 pau, que amor pelo clube. Você já viu o olerite dele, o tonto? Pô, assim até Mota. Eu amo. Oi. E esse Marcos Suárez tem encostado quanto tempo no Atlético? Então, velho, eu também acho. Os caras falam... Não, é ontem ele entrou jogando. Ah, jogou ontem, mas pô, um jogo eu ele acho fez ele bom. Os caras, você entra lá na página do Galo, os caras querem matar ele, velho. Ele entrou jogando ontem só pra vender, né? É, lógico, pra ser vendido, então. Então, não entendo isso também, velho. Os caras trazem uns caras que pra ser reserva. Soletri. Reserva, né? Pô, o cara é encostado, velho, na boa. Desculpa, eu não... E no lugar do Luiz Araújo não vem ninguém também. É o Mike Suell pra eles. Mike Suell. É isso, velho. Próximo jogo do Tricolor? Vitória. Aí é uma babinha, hein? Não vai ter o Cueva, tem pra seleção. Faz tempo, né, que não tem o Cueva, né, Mota? E ontem, né, por causa da besteira que fizeram, pomadinha. Não teve. Tem torcida estádio 97, não? Não vai ter, amigão, porque nós vamos estar no resort. No resort, velho. Ah, é verdade. Não, é verdade. E o jogo é quarta ou quinta. Não, o domingo é contra o Corinthians. Pô, todo ano eu faço um evento lá no resort, hein? Bacana no hotel lá, hein? Pô, você vai, velho? Liga lá na Autos Travel. Gostaria, cara. O problema muito é que não dá top. Mesmo. Muito top. É lá. Tô com a minha esposa grávida. Minha esposa tá grávida de gêmeos, cara. Olha lá, mano. Mas quem vai dar a luz é ela, não é você. Nossa. Beleza, vai falar com ela. Não é, fala assim, porque a cabeça do cara. quando a encrenca tava grávida, aí de vez em quando eu tinha que dar uma castigada nela, né? Olha, a minha castigada é encrenca, hein, velho? É encrenca também, né? Você sabe, né? Que eu nem falo. E aí, mesmo grávida, ela queria que eu desse uma salgada no badalo. Parecia que eu tava fazendo aula de pilates com aquela barriga dela, meu. Isso é louco. Pode crer. Eu sou contra isso daí, velho. Eu não sou a favor do meu filho. A primeira coisa que ele vê na vida é... Não, mano. Sabe, não. A primeira coisa que ele vê na vida é o pai, né? Não. É verdade. É que aí já vem esperto, entendeu? Meu pai te ama. Para, seus tontos. É que ele já chega esperto no mundo, velho. Você é louco, RG. Imagina, o neném, a única preocupação dele é se alimentar pelo cordão umbilical. Daqui a pouco ele começa a tomar uma cutucada e fala, opa. Ah, quando ele vê a cobra cega. Então, fica esperto, velho. Tá louco, velho. Você vai chegar, mano, você vai ver. Então, e olha, pelo que estão dando por aqui as notícias, o Everton Ribeiro não veio pro São Paulo, viu, velho? Flamengo. Pô, esse cara também já virou novela. Uma novela do cacete. Não, né? Então, porque até ele declarou chegando em São Paulo, no aeroporto, falando que ele tava certo com esse time já faz tempo. Só se o São Paulo chegou antes do Flamengo. Ó, viu, não. Ó, bom jogador, mas também não estamos falando de Pelé, né? Então, os caras falam que o outra, Messi, né, véio? Não, e não é só isso, Mota. Como é que o cara tá jogando? A gente nem tá vendo, cara. Quanto tempo ele tá lá nos Emirados lá? Ah, ele vai pro Flamengo. Brasileiro lá, né? No site do Globo.com aí já tava dando como quase certo ele no Flamengo. Não, quando vendeu o Vinícius Júnior, o Flamengo fechou já o negócio. Já entrou na parada? É. E você acha que o São Paulo tem que contratar mais quem? Pra que vaga? Ah, cara, eu acho que precisa colocar algum moleque lá na frente lá pra fazer uma correria junto com o Prato, entendeu? Um cara que realmente represente ali pra ser volante, jogar do lado do Jusilei e um lateral direito. Eu acho que esse cara que vai jogar do lado do Jusilei é o Militão. Vai ser o moleque. Ele é bom, esse moleque. Esse moleque, eu não sei por que... De repente descobriram o Militão, hein, velho? Não, mas não, ele é da base. Descobriram porque, pô, não se falava em Militão. Não, fazia tempo. Eu não sei por que demoraram tanto pra subir ele. Agora descobriram. Ele era muito jovem. Ele era do 17 e já jogava no 20. É. Então ele é muito jovem ainda. Muito jovem ainda. Aí ele se estabeleceu no 20 e aí que subiram ele. Então eu acho que logo o Rogério vai colocar esse moleque pra jogar toda hora. Ah, e quando ele entrar eu acho que ele não sai mais não, viu? Porque falo muito bem dele. Eu nunca vi o Marcinho, né? O Marcinho lá tá jogando bem lá, né? Na frente. Mas ô Motinha, vocês têm que tomar um certo cuidado pra elogiar essa molecada da base, porque muitas vezes aí o moleque é monstro jogando lá embaixo, com aquela molecadinha aí. Isso aí a gente tem vários exemplos, né, mano? Pois é muito mais fácil aí apostar num jogador que já é consagrado do que jogar toda a responsa nas costas do moleque, né? Porque por mais que ele tenha a qualidade dele, concordo, tem que colocá-lo pra jogar pra ver como é que ele vai se sair, mas de fato é arriscar demais jogar toda essa responsa aí nas costas do moleque que tá subindo agora, né? É, também acho, você tem que tomar muito cuidado, mas eu acho que o Rogério tem esse cuidado, viu? Você vê que há um tempo que ele subiu, tá treinando com os caras, mas o Rogério tá tomando o cuidado necessário, não colocou o moleque pra queimar logo ele, né, velho? Que é perigoso. Você gostaria do Petros no São Paulo? Então, eu não... Foi cogitado, não foi? Foi cogitado, foi. Mas ninguém, assim, morreu o assunto, mano. É porque ele tá bem no Betis também, né? E renovaram o contrato dele lá, né? Meteu o chapéu no Messi, caramba. É, o contrato dele vai até 2020, então ele não vai vir barato e pararam com esse papo. Então eu tô achando que só foi no começo, semana passada que surgiu, um dia depois morreu, né? Mas aquela história, se for bom jogador, velho... Olha, eu não acredito, eu tô tão desiludido, velho. De novo, Mota, de novo. Eu só acredito quando o cara tiver dentro do São Paulo, velho. Ué, não é chora, é a realidade do meu time, velho. Mas seu time não é ruim, cara. Vocês passaram 20 anos assim, velho. Não, mas seu time não é ruim. Não, 20 anos assim, não. Como 20 anos? Quem que passou 20 anos? Palmeiras? Não. Em crise? Calma. Mais de 20 anos. É só a quarta rodada, Mota. Calma. O time de São Paulo é bom, cara, eu acho. Ah, não é tão ruim assim, né? Ah, mas eu acho que essa janela maldita aí, velho, vai tirar mais jogador do São Paulo. Eu acho. Eu acho que o Cueva é um jogador que corre risco de sair. Esse Michael Suel pode encaixar, meu. O Júnior Tavares... Então, os caras estão querendo muito esse moleque. Vende lá, Motinha, que a gente ganha uma grana. Vende pra nós. Quanto o Palmeiras, quanto o Grêmio tem direito? O Grêmio tem 20% e 50%, eu acho que é do São Paulo. O Tavares? É. O Júnior Tavares. Bom jogador, né? Bom jogador. Mendes, Prato, todo mundo quer os... Então, aí o São Paulo vai perder aí. Talvez perca o Rodrigo Caio também. É preocupante essa janela pro São Paulo. É terror... Mas não sofre por antecedência, não, pô. Ah, eu sofro, velho. Eu fico preocupado. Não. Tricolor, manda seu abraço. Oh, não, na verdade, mandar um abraço pra vocês aí, parabenizar vocês aí pelo programa, tá bom? Obrigado. Falou, cara, obrigado. Dá pra fazer aí o merchan rapidinho? Merchan. Pode fazer sem dar, velho. Vamos lá. Só a Bozano me garante um barbeado fenomenal? É não, isso, né? Não, não. Três vezes mais ajudar, amigo. Diversão? Isso, aí, vai, agora acertou. Tá, e todo dia de clássico McDonald's. Boa, garoto, ganhou. Boa. Também, tá bom? Eu tenho até beleza? Três dias beleza. Úteis pra passar aqui, Paulista, 1439, nono andar. Demorou, então, abraço pra vocês aí, fica com Deus aí. Valeu, meu. Valeu, irmão, obrigado. Cara. Tchau. Abraço. Bom, valeu. Estádio 97 na Energia 97, terceiro ouvinte, momento sem parar, funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próximo, acesse semparar.com.br e compre já o seu. E rebola, lá vai o Bambi, é grosso e muita prosa, rebola Bambi. Anda e rebola, lá vai o Bambi, solta frango e não dá bola. Bambi pulando, pessoal. Caraca, velho. Ai, ele é gay, ai, ele é gay. Essa música é a melhor música. É a parabéns, melhor. Doutor, parabéns. Muito bom. Alô? Alô? Olha lá, alvinha aqui, ó. Sombra. Sensacional, viu? Essa é a melhor parte, ó. Ó, nossa, também gosta. É, rapaz, que coisa. Quem fala? Henrique. Henrique. Isso. Fala, Henrique. Tudo bem, Henrique? Tudo. Henrique do quê? Henrique Crisóstomo. Crisóstomo. Décima quinta ligação. Décima quinta ligação. Nossa, já queimou. Caramba, já ligou, né? Ligou pra cacete assim mesmo? Já participou mais do que o beijo, né? Já, é. Já. Eu? Sua vida vai virar um inferno, amigão. Palmeirense da Vila Nova Cachoeira. Caramba, bó. Crise. É palmeirense, né? É, crise. Boa, garoto. Torce bem pra caramba. Com CVV 97 agora. Torce bem pra caramba. O quê, mano? Peraí, CVV 97. Se com a ligação do Palmeiras CVV, imagina do teu time que só disputa um líder. Torneio. Líder, mané. Líder aonde? Onde que é líder? Líder aonde? Snaga, você conhece. Dá um F5 na tua tabela, eu prego. Eu já cansei de dar e não consigo colocar o Corinthians em primeiro de jeito nenhum. Quantos aqui? Pontos tem a Chapecoense? 10. Quantos pontos tem o Corinthians? 10. Acabou a discussão. Não, não, quem seria campeão? Então eu faço uma pergunta pra você. Quantos gols pró vocês têm? O Corinthians ele tem 5. É? E a Chapecoense? 6. Você não precisa falar mais nada. Então chupa. É, chupa. Então chupa. Ué, mas amarelo. Acabou o campeonato, prego? Saldo de gol. Deitou, saldo de gol. Saldo de gol. Deitei. Vou deitar lá. Saldo de gol. Saldo de gol. Quanto vocês têm? O Corinthians ele tem 4 e a Chapecoense 5. Ah, deitei de novo. Mas não acabou o campeonato. Mano, acabou o campeonato, prego. Se acabasse hoje, a Chapecoense era campeã. Chupa. Não acabou o campeonato. E se acabasse hoje, era outro verde que era campeão. Ô, mano. Vocês têm problema com verde, vocês. Ô, mano. Ah, pro inferno. Imagina. Ô, mano. Fala. Diga. Quando você for nas praias do Rio, você vai fazer topless? Não, não vou. Com essa teta aí que ele tem, melhor não. Então tá bom. Ah, pro inferno. O Ale gosta, né? De uma teta máscula. O Ale gosta. Quem nunca, mano? Ô, Carlão, fala com ele aí. Ele é palmeirense também. Conversa com ele também. É. O palmeirense é gente boa, né? Opa, todos os palmeirenses. É o Hilbert. Ô, Palestrino, o que você achou do jogo ontem? Na verdade, eu vi o jogo, acho que foi um jogo bem disputado. O Palmeiras no primeiro tempo poderia ter feito o gol, né? O Galo também teve uma chance no segundo tempo. Foi um jogo bom pro Palmeiras, só faltou um centroavante bom mesmo. E o pênalti perdido? Camelou, né? Tem que cobrar perfeição pra fazer gol no Vitor, senão camelou. Não é. Bateu muito mal o Willian. E o Felipe Melo no banco, o que você achou? Ah, eu prefiro o Thiago Santos marcando. O Thiago Santos tem a cobertura mais rápida do que o Felipe Melo. O Felipe Melo é bom, sabe jogar bem com o pé, mas o Thiago Santos nas coberturas é mais rápido. Ó a crise, hein? E a crise, hein? Os caras de milhões não, ali. O Felipe Melo é bom jogar. Esse elenco, mano. É. Elenco, vai explicar pro Felipe Melo. É, vai deixar o Felipe Melo no banco, velho. Dá um problema, eu acho. Já tá nervosinho já. É, já tá nervosinho, cara, mandando indireta. A verdade é uma só. Ele não voltou pro Brasil pra ser reserva. Banco, né? Aí vamos combinar que também não é pra ser banco também, né? Não, eu acho ele mais jogador, mas muito mais jogador do que o Thiago. Não tem nem comparação, né? Calma, calma. Agora, jogador brasileiro é assim, né? Mas agora assim, porra, ó, o que chato, o Domênico, né? O que o chato. Domênico jogador falou brasileiro é chato, muito chato. Mas o que o Domênico falou no começo do programa tem fundamento, cara. O Palmeiras vai ficar sem o cara na Libertadores, de repente. O Cuca tá tem que jogar no brasileiro, pô. Não, não, eu tô dizendo, ele tá tentando ajeitar, ele vai jogar no brasileiro, vai jogar onde? Ele tá tentando montar o time pra poder jogar na Libertadores. Sim. De repente é isso. Faz sentido, mas não faz sentido o Felipe Melo ficar bravinho porque ficou no banco. Como não faz sentido? Vocês estão de brincadeira. Gente, é feliz. O Felipe Melo, ele tava no banco da Inter de Milão. Reserva por reserva, é melhor ele morar em Milão do que aqui na Turiaçu. Vocês estão de brincadeira. Mas o cara não pode contar com o treinador que tá montando o time? Ele não tem a colaboração com o grupo? Cadê? Ah, mas é difícil, né, cara? Não, jogador, eu volto a falar aqui. Foi pra jogar. Não, jogador, não. Ele tem o ego maior do que o intestino grosso, velho. Concordo. É complicado, mano. Mas é de fato verdade isso daí que eu tô falando, cara. É não verdade, tem como você chegar num Felipe Melo, que é um cara cobrão, jogador de seleção brasileira, já disputou Copa do Mundo, chegar pra ele e falar, você tem que entender que eu tô colocando o Thiago Santos no teu lugar. O cara não vai entender, velho. Ele não vai entender, não adianta querer falar, ah, mas o cara ele tem que fazer parte de uma engrenagem, ele tem que caminhar junto com o treinador. Isso na teoria, na prática não é assim que funciona. Não é mesmo. Nunca funcionou. Pra, mas é a habilidade do treinador, né? Putz, mas tem não, casos e casos, viu? Não funciona aqui, né, gente? Isso que eu, então o jogador brasileiro não funciona é aqui. Vai lá, o cara senta e fica pianinho lá, né? Fica quietinho, fica quietinho e espera. Ah, o Gabigol. O Gabigol foi fazer graça. E o que aconteceu aí, com ele? Vai levar uma multinha então, lá. Não, multinho não joga aqui, mais. Aqui, esse cara não joga mais. Aqui ele deita e rola e derruba o técnico. Lá ele faz uma dessa, toma esporro e fica não, pianinho. Não é só multinha, RG. Entendeu? É multinha e te garanto que no, com esse treinador ele não joga mais. O Gabigol vai voltar pro Brasil. Bom, o empresário dele falou que não. Não, o cara falou que ele quer que fique lá, velho. Ah, mas vai jogar onde lá? Ah, tem vai arrumar um time de segundo escalão, né? Vai. Sempre tem um pé descalço pro chinelo velho. Boa, mano. Essa foi boa. Essa verdade, é nova. Essa verdade. Foi boa, mano. Né? Essa foi boa. Você prefere o Gabigol ou o Romero, mano? Romero. Meu Deus do céu. Jogador de seleção paraguaia. Pelo amor de Deus. E mano? O Tardelli vai vir pro Palmeiras, vai. Afinal? Os caras estavam falando, tá caro, a tia trazer, pagar aí e é tal. É caro, hein, velho? Quanto? Ele ganha um dinheiro lá bom, viu, meu? É uma moeda forte, viu? O Cuca que é ele, né? É. Você acha que vale a pena? Mas o Cuca deu entrevista falando que não tinha nenhum interesse do Palmeiras no Tardelli. Ah, mas ele não vai falar isso publicamente. Ué. É, não vai. Bem encaminhado. Não vai. Então tá. Amigo, um então tá bom, meu velho. Abraço. Você quer falar mais alguma coisa? Queria fazer o Merchan. Merchan. Faz o Merchan aí. Merchan. Merchan. Faz o Merchan. Merchan. Só a linha da Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, levou um kit top do desodorante Extreme. E todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. Park Voucher também do McDonald's. Boa. Legal. 3 dias úteis pra passar aqui e pegar seus presentes, tá bom, meu velho? Falou, Dudu. Falou, obrigado, viu? Tchau, abraço, tudo de bom. Esse é o Estádio 97. Tá pois é, gente, foi aí o momento sem parar. Boa. Aqui. É, esse foi o momento sem parar no Estádio 97. E hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabe o que que é? Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso mesmo. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Tem todo o comércio aí. É isso aí. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa aonde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem parar, sua vida no seu tempo. É, meus amigos, sua vida no seu tempo. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Pergunte. É, que dia que é hoje, hein, que eu já tô perdido aqui? Segunda-feira. Putz, segunda. Depois de um chocolate, Dodô. Segunda-feira é dia da... segunda-feira? É. Então você vai ficar feliz aí, gente. Por quê, Dodô? Segunda-feira é dia do Crisp Test no McDonald's, isso mesmo. Obrigado. É, hoje tem Crisp Test no por apenas R$8, RG. Vou pagar um pra você, RG. Obrigado, hein, Dudu. Pagar um pra você aqui. São 2 hambúrgueres, sim, acompanhados com uma fatia de queijo emmental, sim, cebola empanada e um maravilhoso molho teste. E ela com batata frita e refri, sai por apenas R$19,90. E lembrando, hein, quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos. É o dia que o mano mais gosta. Sim. É Opa. O dia do Big Mac por apenas R$8, meus amigos. Show! É, e na sexta-feira é dia de quarteirão, hein? Boa. Clássico do dia McDonald's. Todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8, cara. Boa. Estádio 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Chegaram mensagens, hein? Ah, é? Boa. Chega, vamos lá? Vai. Aqui, vamos. Bora. Fala, galera. Quem tá falando é o Zé Veloso, corintiano. Zé Veloso. Ô, mano, seguinte, diga, cara. Os caras vão ter que arrebentar esse botão do fanfarrão aí até o fim do ano, mano. vão ficar apertando pra gente aí até o fim do ano, aí o campeonato vai acabar e os caras vão ficar apertando o momento fanfarrão. Porque, meu, com Deus Driguinho, Jovandovski, Romero Mito, cara, nós vamos ganhar tudo esse ano aí, vão atropelar todo mundo e os caras vão ficar apertando esse botão do fanfarrão. É nóis, mano. Aí, Corinthians. Com certeza. É sonhador. O cara quer que aperte o botão. Já apertei mas, o botão. É, não sei porque vocês puseram isso pro ouvinte, ele tem razão. Não tem Carilho razão. É meu pastor e nada me faltará. Ele não tem a menor. Que blasfêmia. A menor razão. O cara quer que aperte o botão. Menor razão. O negócio é o seguinte, ô Domênico Gato, eu sei que vocês estão em choque. Vocês antes estão em choque. Quem tá louco? Vocês todos. Vocês estão em choque. Antes. Vocês estão mordendo o queixo de raiva. Mas o problema é de vocês, velho. Muito rapaz. Muito pelo contrário, mano. Muito pelo contrário. E digo a você agora. Aliás, falei antes. Não chega em lugar nenhum. Ih, dá ô, louco, é mesmo, agora? Dudu? Pode me cobrar. Nem G6? Me cobra. Você falou isso não, no Paulista não, também, seu mané. Não, peraí. Não vai chegar falou em lugar no Paulista nenhum. Sim. Chegar em falou lugar nenhum Paulista, é... sim. Nem, talvez nem Libertadores, hein? Chupa. Chupa não. Meu time já ganhou título nesse ano. Só, você vai falar chupa, não ganhou. Você vai falar chupa se conseguir. E que, não, pelo conseguir? Contrário. Desculpa. Pelo contrário. Chupa no, ano, é. No ano, se a gente pegar o saldo, meu time tem um título, o teu time não tem. Então chupa. Pronto. Nossa, mano, mas esse título aí também que você fica desdenhando agora toda hora, hein? Agora, ué, isso tá, agora aí causou vale crise tudo. No teu. Isso não, aí causou crise no teu clube. Não, no meu não tem crise nenhuma. Nós estamos disputando Libertadores. Vocês estão ou não? Não tá, né? Então faz o seguinte, pergunta pra diretoria do Palmeiras o que eles acharam lá quando perdeu o Paulista. Libertadores é um negócio muito grande pra eles. Então vamos lá. Copa do Brasil, vocês estão ou não? Não. Ai, também escuta, não. Né? Sul-Americana, vocês estão? Também não. Sul-Americana, vocês estão? Então chupa. Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. Ô, filhão, o negócio é o seguinte: você fala que o Paulista. Você pelo menos entende que o Paulista não surtiu efeito dentro do Palmeiras, que a eliminação caiu como se não fosse uma bomba. Pergunta lá pra diretoria o que, que eles falaram pro Eduardo Batista quando saiu pra Ponte Preta no Campeonato Paulista. A escovada que ele tomou. Pode ter falado, mas não caiu. Não foi lá que ele caiu. Não importa, mas isso daí foi uma queda de alicerce. Lógico que foi, Domenico. Queda de alicerce. Mas é queda de alicerce. Foi uma queda de alicerce. Queda de alicerce. Foi ali que começou a ruir a casa. Ih, cara, começou a ruir. Foi até bom que ele saiu, que a gente não ganhou. Não ganhando o Paulista, se ganhasse o Paulista, tava ele até agora aí, ó. Nós tava ferrado com ele aí. Melhor caiu. Ainda bem que não ganhou. Na Libertadores também não vai longe, não, viu? Não sei. Aí, ó, o usante aí, ó. É. Aí fala que não tem, tá vendo, Ale? Aí. Ó, o usante. Ó, o usante. Não, mas é verdade. Eu não sou anti. Eu sou um analista. Antes. Eu sou um analista a de futebol. A profecia já acabou acontecendo, né? Ele acabou. É? Não vai acontecer, porque o seu Bento falou que ia ser Juve e Palmeiras, né? Não vai ser. É. Ah, mas errou. É. O que tem que ele errou? É. Vai ser. Então vai Real Madrid e Palmeiras. Pegando o Cristiano Juve, Ronaldo, né? É, vai Real Madrid e Palmeiras, não tem problema. Juve. Vai dar imagina um pra o Cristiano outro. Ronaldo, velho. Vamos lá, mais um. Deitando o cara. Vamos lá. Nossa. Mais uma aqui, mais uma. Boa noite aí, galera do Estádio 97. Quem fala aqui é Cleiton da Vila Penteado, aqui na Brasilândia. Queria mandar um recado pro RG. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. RG, o Jô já voltou? Ou ele tá parado ainda, como você falou na semana passada? Você acha que ele parou? Ou já pode dizer que o Jô voltou? Chupa, RG. Agora não dá. O que eu posso fazer se o meu time entrou numa de ficar ressuscitando morto, velho? O que eu posso fazer? Nossa, ressuscitando morto? Ô, Domênico. Ô, Domênico. Oi. Inclusive aqui, ó, eu só queria também aderir às pessoas que disseram que o Corinthians só pegou o timinho até a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. De fato, a tabela favoreceu mesmo. Só pegamos o bêbado. Agora pega lá o Chapecoense, foi Vitória, Atlético Goianiense e Santos. Levanta o RG aí. Só pegou bêbado. Mas é verdade, Domênico. A mídia não falou que o Corinthians pegou aí uma sequência de times fáceis aí, que parecia estar empurrando o bêbado em ladeira? Por exemplo, pegou o Chapecoense. Pegou o Atlético Goianiense. Pegou Chapecoense. Não, foi assim. A sequência foi assim: ó, Chapecoense, Vitória, Atlético Goianiense. Isso. E agora o Santos. Só pegamos o bêbado mesmo. Mas é clássico, mano. O Mano fez com o RG agora o que fizeram com a Bruna Sufizinha naquela pensão lá. Bilu no RG, velho. Mas eu não tô entendendo esse bêbado. Eu não tô entendendo esse bêbado. Como assim não tá entendendo? Quem é o líder do Campeonato Brasileiro? Corinthians junto com a Chapecoense. Os dois estão no pódio. Eles não ganharam em casa deles. Que bêbado é esse? É, não ganharam deles em casa, é verdade. Inclusive, Ô RG, já que você gosta de ver tabela, dá uma olhada na classificação do teu time aí. É o primeiro dos que estão fora. É o primeiro dos que estão fora. O Santos é o 16º do campeonato. Tendo na cara do RG, assim. Não. Sabe o que eu acho? Eu acho uma afronta. O cara que tá lá embaixo fica olhando lá pra cima. Ao invés de olhar pra cima, tenta sair do poço. Ai! Olha lá. Ô, mano, tá feliz? O RG tá chorando, tá? Mas, legal, parabéns, mano. Mas você sabe que a tabela... Conseguiu o que você queria. É brincadeira, RG. Eu sei. Você sabe que a tabela do brasileiro é igual elevador de shopping, né? Peraí, como é que é elevador de shopping? Aquele conjunto. Tem uns que estão lá embaixo e outros aí em cima. De repente... Muda. De repente... Ah, entendi. Se encontram no meio da tabela. Nossa, deitada. Aí um sobe e o outro desce. RG, poço tem mola, RG. Pois é. A única chance... Poço não tem mola. A única chance do Santos encontrar o Corinthians no Campeonato Brasileiro é se o shopping desabar, Domingo. Nossa! É verdade, velho. Então, juiz. Shopping de Osasco. Olha, eu tenho calma e paciência. Você tem todo o direito, mas todo o direito. Nossa. Por enquanto você estiver lá em cima. Cuidado, hein? Ó, o RG me ameaçou agora, Domingo. Agora foi coagido. Cuidado. É outra coisa. Cuidado. Eu não torço pra time de Série B. Cuidado. Ó, que porrada no Domênico. Não, em mim não, em você. Quem é bi da Série B é o Domênico aqui. Eu não falei em bi aqui. Que é bi da Série B é o Domênico. Mas ele não falou. Pra você, mano. Ué, mas então você deu uma porrada em mim, no Domênico e no Mota. Os outros dois não tem nada a ver com isso. Você também caiu no Paulista. No Vieira também. Eu não lembro disso, não. Eu também não lembro. Ah, você não lembra? Não, é. E aquelas batalhas do Afonso. Ah, mas você não lembra? É embaçado mesmo. A gente ganha com 7, velho. Você não lembra? Aquilo é Copa do... Aquilo é Série B raiz, velho. Não é Série B Nutella, não. É mata-mata o bagulho lá. Perdeu, ganhou, sobe, perdeu, fica. Série B raiz é bom. Não, RG. Ah, não. Agora sobe 20. É a grande merda. É verdade. Hein, Domênico? Agora sobe com a graça disso aí agora. Agora que é mata-mata lá na Batalha dos Aflitos. Nós fomos no Manchester. É isso aí, velho. É isso aí. É, cara. Tá glorificando a Série B, velho. Não é Série B, velho. Nossa, que glorificando. Eu tô no Guinness. Você tá no Guinness? Você tá no Guinness? Eu tô pequeno, velho. Quem? Você já viu algum time ganhar com 7? Nunca vi, nunca vai ver. O Kid Bengala tá no Guinness também. Tá também? Mas do quê? Por quê, Alê? Melhor não. Mas tá na Conda. Vamos lá, mais um ouvinte aqui no nosso WhatsApp. Fala, amigos! Esperto nessas primeiras rodadas é o Palmeiras, viu? Palmeiras tá ali jogando, empatando um, empatando o outro, vai ficar ali no meio da tabela. Quando chegar a janela do final do ano, não vai vir time de fora querer levar os nossos jogadores. A gente vai continuar com o nosso elenco até o final. Já o Corinthians, cavalo paraguaio, tá jogando aí, liderando aí o campeonato junto com a Chapecoense. Chegou meio do ano, a China vai chegar, vai levar aqueles tranqueira tudo. Rodriguinho, vai levar Romero, vai levar tudo. Não, aí Romero. O Corinthians é um grande, um sério candidato pro rebaixamento ainda. Chupa, mano. Olha, esse ouvinte merece todas as palmas do mundo. Imparcial. Todas as palmas do mundo. O Romero deixa eu responder esse cidadão. Calma. Vou responder esse cidadão aí. Primeiro, o teu time, amigão. O teu time, você torce pra um time que é como se fosse um gigolô, é bancado por uma madame, então vai pro inferno. O negócio é o seguinte, se a mulher recuar, Domênico, se a mulher recuar mesmo lá, tipo, na postura agressiva que ela vem tendo aí de assinar o cheque e falar, contrata que eu pago, velho, você tá ligado que o Palmeiras vai entrar numa lacuna, que a maior parte dos times brasileiros estão. Você que é. Mas é a dor de cotovelo dele. Dor de cotovelo é uma coisa inacreditável, velho. O Corinthians precisa de madame bancando o time, né? Precisa sim, hein? Precisa, mano. Olha que tá o Corinthians pagar, é o suficiente. Tem que pagar estádio, tá devendo um monte de coisa. Quanto que é aquele dia que a gente viu aí? 12? 12! Processo 12. Aí de coisa. Tá louco. O Corinthians tá quebrado, isso aí, meu. Isso é intriga da mídia antes. O Corinthians tá quebrado. É isso aí, quebrado. Isso aí é intriga da mídia antes. 12! Vamos lá, mais ouvintes aqui no WhatsApp. Boa noite, galera do Estádio 97. Quem fala é o Alan Dias Martins. Cara, eu queria saber do senhor Alexandre Oliveira, comentarista, por que ele mete um pau no Romero e não fala um A do Roger Guedes? Chupa, Ale. Pô, Ale, você pode explicar pra gente aí? Você tá pipocando pro Dodô? Tá com medo do Dodô? Chupa, fala aí, velho, pra nós. Eu não vi, hein? Qual é, Ale? Galera. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu. Valeu. Aqui ninguém pipoca pra ninguém. O Roger Guedes não tem motivo. motivo nenhum para ser titular do Palmeiras, mas nenhum. Você falou isso, inclusive. Eu falei, o Keno é melhor que ele. Eu concordo com você. O Bigode pelo lado é melhor que ele. Tá bem melhor mesmo. O Michel Bastos é melhor que ele. Ele não tem motivo nenhum, um erro do... E o que, que o técnico tá vendo? Então, agora eu acho que ele vai perceber e vai sacar, mas o treinador tem as... O moleque adora, ele acha que ele é o novo mestre. Mas espera, gente, o Cuca, ele chegou recentemente, ele tá vendo ainda. Não, sim. Como assim, não tá muito tempo? Não, não precisa de muito tempo pra ver que o Roger não é titular. O Roger Guedes, antigamente, ele tava no elenco do Palmeiras, jogou com o Cuca. É por isso que ele o tá mantendo. O Keno não. Eu acho gente, que... calma. Mas é, pera um o Cuca tá vendo. Espera só um minuto. Você quer defender a verdade da bola pro Thiago e o Roger Guedes, que não tá jogando nada. Não tô defendendo. Ah, bom. Você não entendeu, Ale? Não estou defendendo. Ele comeu a bola, não vai ser titular? Não, pera, não tô defendendo ninguém. Tô falando que o que eu acho é que o Cuca chegou e o Roger já tava no elenco com ele. Então ele tá dando prioridade pra pessoas que estavam com ele. O Thiago tava lá. Vocês esqueceram? Ó. O Thiago tava lá, o Roger tava lá, o Keno não estava, o outro aí, o Felipe Melo não tava. Então ele tá dando chance, talvez, pros caras que ele já tava com ele, que ele confiava. Ele quer repetir o que aconteceu no passado. Então, agora ele tá vendo que não dá. Os jogadores são diferentes. Então, agora ele vai ver que não dá e ele vai sacar. O ouvinte tem razão, não tem sentido ser titular do Palmeiras, porque o Palmeiras tem melhores opções. Sim. Agora, eu acho que... É, claro que respeitando a função tática que o Romero exerce brilhantemente no Corinthians, que é um volante pela beirada. Volante pela beirada. O Roger Guedes. Mais uma vez mostra ser um cara extremamente xenófobo agora, o Ale Oliveira. Xenófobo. Ele não gosta de Paraguai. O Romero. Não, se o Romero fosse da seleção brasileira, o Neymar estaria correndo risco junto com o Douglas Costa. O moleque não tá bem, não. Tá. Água do mar, eu acho. Você tá tomando água salgada, cuidado. Você é louco, filhão. O Romero é monstro. Cuidado. Essa bomba que o mano toma. É o Turplestone. O Turplestone tá fazendo mal, velho. Você tá na varanda, mano? Cuidado. Vai do mar, oferenda. O Romero. Ô, Dodô. O Romero é o jogador Odebrecht, né? Como que é o jogador Odebrecht aí? Como é? Rouba bem, mas depois entrega. Ah, não. Sensacional. Ele faz delação, Ale? É, agora se faz. Vamos lá, mais uma em nome aqui de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Aqui é o João Neres, palmeirense. Trabalho na assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Isabel, terra do nosso grande RG. E aí, Dodô, meu querido? Animado com a possível volta do Mago? Eu acho que nesse time ele ia cair muito bem, hein? Podia até revezar com Guerra, com Moisés. Não precisava nem jogar todo o jogo. Só de vez em quando. Ei. Só pra meter o louco em cima dos rivais. O que você acha, Dodô? Abraço, pessoal. Chega. Um abraço. O Diver já foi a época dele. Hoje gente. Ele mandou, né? Hoje ele mandou um recado. Ele pediu hoje. Você viu que ele mandou um recado? Pode mandar recado pra quem quiser. Aí, só me ligar que eu volto. Gente, já foi. Já foi. O Palmeiras não pode mas contratar não duvide, esse hein, jogador. Dodô. Não, não duvido. Mas o Domênico. Eu não duvido dos caras, mas eu não queria, não. Vocês queriam? Mas a torcida é bem dividida, viu? Você tá brincando, velho. Mas na boa, peraí. Mas o Valdívia, eu não acho que o Valdívia tenha dito isso aí somente pro Palmeiras. O Valdívia, ele passou saliva no dedo e rodeou o mamilo. Rodeou o mamilo. Vieira, na boa, um jogador que tá em alto nível, um jogador que é cobiçado, você acha que ele precisa postar numa rede social, me chama que eu tô indo? Não. Na boa, isso daí tá pedindo emprego. Ele jogou um verde aí pra quem abraçasse o discurso dele. Tem alguns clubes brasileiros, inclusive o Santos, que estão rodeando ali, tentando dar uma sondada pra ver como é que ele tá, se ele quer voltar pro Brasil. Mas ele, com uma frase como essa, porque ele não colocou aí nenhuma hashtag, ele não colocou talvez uma referência pra algum clube, todo mundo começa a fazer as associações aí que ele pode estar se oferecendo pro Palmeiras, que ele pode estar se oferecendo pro Flamengo, que ele pode estar se oferecendo pro Santos. Mas, de fato, ele tá pedindo emprego. Concordo com você, mano. Tá na cara que tá pedindo trampo, né, RG? Concordo com você. Eu também acho. Aquela... Já deu, né? O tempo aquela... foi. Já foi. A tiazona velha, que vai na cadeia no dia da visita íntima, o cara pergunta assim... Quem é o preso? Ela falou, qualquer um, eu sou voluntária. Voluntária, entendeu? Tá querendo, né? O Valdívia não dá, ele já contribuiu pro Palmeiras, já fez o que tinha que fazer. Eu acho que pro Palmeiras... Hoje o Palmeiras tem outros jogadores, gente, tem que pensar em coisas novas. A torcida gostaria, Dodô? Na sua maioria? Eu não sei, Gê. Eu acho que é bem dividido. Carlos, você queria? Não. Comeu? Você deu uma. Você pensou. Você quer o Elago. Você deu uma de David Brasil agora. Você deu uma gaguejada. Pode falar o que você acha. Ele vai bater no jogador, mas ele. Foi, né? É, não sei agora como é. Ele tá claudicante, ele tá claudicante. Mas ultimamente no Palmeiras ele foi chinelão, né? Ô, mano, tem chinelo, enquete? Sim. Tem enquete com relação a isso, mano, com a torcida do Palmeiras? Com relação ao quê? O Valdívia? A volta do Valdívia? Então, RG, é que o torcedor, ele é movido pela paixão. Exato. A galera acaba lembrando daquela primeira passagem do Valdívia, quando ele foi bem em 2008. Mas na boa, cara. O Valdívia hoje é contratar um desfalque. Quem vai comemorar a contratação dele aí é o médico do clube. É. Que vai ter trabalho e não vai ser mandado embora. Entendeu? Não vai também porque ele traz o cubano dele lá, né? Ah, é? Não, o Valdívia já, graças. Eu também chega, acho que já né? deu. Obrigado por tudo que o Valdívia fez. Mó tá certo, sabe? Ganhou alguns títulos importantes aí. Já rodou. Tá tudo certo. Ele já veio pro São Paulo, eu acho. Não. Tá louco, velho. Ele, Rogério Ceni. Ele encaixou naquele time lá. Mas, cara, pô, do jeito que ele... o DM do São Paulo tá ruim, velho. Ele com o Rogério Ceni, eu duvido. É claro, pô. Duvido. Eu adoraria. Do jeito que a DM de São Paulo tá boa, nossa. Ele vai ficar 10 anos lá, velho. O cara entra lá e vai se aposentar pra sair, moto. Mais uma, vamos lá, mais uma. Boa noite aí, pessoal do Estádio 97. Aqui quem fala é Fábio, Palmeiras de São Mateus. Olha aí, Domênico. Quando é que você vai entender aquilo que eu digo? Contratou um monte de gente, cara, mas não contrata um cara que decide. Fala, não, esse é igual o Fred, igual o Robinho, igual o Jô. Tem que ter um cara que decide, pô. O nosso jogador que decide é o Mina. Não tem condição. Um abraço. Valeu. Nossa, deu uma tentada no Dudu. Não concordo, hein? Mas cada um tem uma opinião. Mas o Borja jogou um pouquinho melhor, né, Domingo? Eu discordo dele. Discordo. Não, o Guerra e o Keno jogaram muito bem. Discordo. O Keno outros dias também não jogou muito bem. Ontem foi bem. Não, mas o que ele tá falando é diferente, gente. Ele tá falando que não tem um cara. Não tem o matador. O que ele falou é que não tem um cara. O jogador da Libertadores. Mas não é ainda. Tem o Felipe Melo. Mas já é o cara. Então, mas não se é. Você vai por aí, tem o Atlético Mineiro tá cheio de cara que decide, o Flamengo tá cheio de cara que decide. Eu vi os que decidem ontem. E olha a situação dos caras no campeonato até agora. Eu vi o Robinho e o Fred que fizeram ontem. Foi três gols do Fred e dois do Robinho. Um time como o Palmeiras, com o elenco do Palmeiras, ter um cara ou cara ia fazer o Palmeiras evoluir. Mas o Borja vai começar. Acontece, cara. Você vê aí, ó, o Barros estava aí no Palmeiras e ele não conseguiu jogar, cara. O Grêmio está gastando a bola. Quem está resolvendo é o conjunto do Corinthians e o conjunto do Chapecoense. É os que estão resolvendo, pô. Vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. O Palmeiras é engraçado, rapaz. Os caras, quando não tem time, fica reclamando e xingando e vê. Quando tem um puta de um elenco legal, fica reclamando, fica xingando, fica... Para, gente. Deixa o time fazer acontecer. Para. Qual foi o grande jogador do ano passado do Palmeiras? Quem que decidia o ano passado? Tinha o Matador? Dudu junto, o Tietê, o Gabriel Jesus, o Dudu. Ah, lá. Olha quantos ele falou. É um conjunto, gente, é um conjunto. Para, que Fred tá resolvendo o quê? Conjunto, né, Domênico? Para, lógico que é. O futebol hoje em dia, não existe um cara que seja o cara. Tem um elenco, cara. Tem um elenco, tem jogadores que uma hora um faz, outra hora outro que vai fazer o gol. Para. Mas, ô Domênico, depende muito. Tem time que depende, sim, de um único jogador. É, mas eu concordo contigo. Se tiver que escolher, por exemplo, entre ter o Messi no meu time e ter outros 10 jogadores médios, ou poder nivelar e deixar um elenco aí talvez um pouco mais homogêneo, eu prefiro ter um elenco mais equilibrado do que ter um craque diferenciado. Ah. Porque se esse cara não puder jogar ou se ele tiver mal naquele dia, a tendência é que o restante do time não consiga jogar, né? Aí esse cara vai ser convocado, né, mano? Vai embora, vai deixar o time na mão. Eu não vejo o meu Corinthians sem o Romero, não. Meu Corinthians. Nasceu o Corinthians. Corinthians. Olha aí. Agora, né, o demagogo. Agora está aparecendo. Chupa antes. Demagogo. Vamos ver mais. Última mensagem aqui do WhatsApp. Boa noite. Aqui é o Jorge da Moca, tudo bem? Pô, eu tô passando aqui para desejar uma coisa muito importante. Queria desejar vida longa, muito longa ao Tite à frente da seleção brasileira. Porque se ele fizer um mau trabalho e for demitido, a CBF vem e leva o Carille daqui. Deixa o cara ele trabalhar. Oh, cara. Um abraço a todos, uma boa noite e até o resort. Nossa, o seu Maurício Borges tá formando uma reação. Ele tá formando um clã, velho. Uma geração de pessoas. É um clã de Tubesterone. É um clã de Tubesterone. Tá formando uma geração. Eu sou muito grato ao Tite também. Como eu diria aquela música, segura na mão do Tite. Ah, não, aí não. Rádio Evangélica. Que isso aí? Ô, juiz, pô, para com isso, mano. Você tá que louco. Isso, velho. É verdade, o Tite é o cara, mano. Eu não sei o que, que tá olha acontecendo. Olha só, a gente vai partir pra última ligação, mas eu preciso dar um toque aqui do Extra, porque é o seguinte, o festival automotivo começou no Extra. Sim. Ganhe 20% de desconto nos itens anunciados pagando nos cartões Extra. Confira nossas dinâmicas semanais, especialmente para você. Aproveite, hein? Pneu Altimax Aro 14, por apenas R$ 209,90, ou em até 10 vezes sem juros mensais de R$ 20,99 nos cartões Extra. Pneu Kingstar Aro 14, lançamento exclusivo por apenas R$ 189,90, ou em 10 vezes sem juros mensais de R$ 18,99 nos cartões Extra. Pneu Pirelli Aro 14 P400 por apenas R$ 229,90 ou em 10 vezes sem juros mensais de R$ 22,99 nos cartões Extra. Não acompanha calotas, hein? Lembrando, tá bom? Sim. Acelera para a economia Extra! Boa! Estádio 97 também em nome de Nissan. Faça um test drive porque quem testa compra Nissan. Em nome também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá, mais uma ligação, mais ouvinte pra participar aqui. O Azuruba tocou. Manda. O que é aquilo no céu? Onde? É um pássaro. Ah, sei lá. É um avião? Você tá louco. Não, é o ridículo do Homem Aço. Essa música. Homem Aço. Ah, Santos, o manto sagrado da vila. RG. É ridículo, só. Ah, não é não. Ah, é hit. É, como é que você fala? É hit. Olha. Noção nenhuma ali. Calma aí, vai entrar aí, ó. Vai dar um lado aí. É um velhinho acabado, caquético e mal-humorado. É santista frustrado, sofredor e ridículo. Lembra disso, Angel? Que fase, hein? Essa música é de que ano, hein? Ah, isso é 2000. 2000. Quando eu entrei. Então, o Ale. Quando eu entrei. 2000, os caras chamavam a RG de caquético e mal acabado, velho. Nossa, mãe. Essa música é melhor, eu achei. É boa, música. Ah, o RG, coitado. E o que você acha? Melhor, pra mim é melhor. Não, eu tô falando que não. Eu tô falando que é sacanagem, velho. Vocês falando de 2000, mas ele era velho. Pera aí, deixa eu perguntar. O que você acha agora? Não, tá só a capa do Kisuco, né, RG? Mas você toma. É não, isso. Vai te catar. Ah, vem pegar o canudinho aqui, velho. Tadinho, ele conversa. Né? Se apertar, mano. Barbinha, olha ali. Vai te catar, ó. Se apertar, velho. Silêncio, peraí. Quem fala? Boa noite, amigão. Boa noite. Márcio Luiz Evangelista. Quem? Márcio Luiz Evangelista. Corintiano. E aí, Evangelista, fala com o mano, então. Você já tem ficha aqui e tudo, né? Você mandar um recado pro Alê? É, eu queria dar um. Antes de mais nada, faça sua homenagem pro Alê aí. Primeiramente, um recado para o Alê, senhor Alê. Olá. Vocês aí da antimídia. Olha lá, olha o Maurício. Maurício Borges. Antimídia? Mas já vai atropelar assim? Não, é da mídia. Paga um chope antes. Em geral, fala que o Corinthians não será o campeão brasileiro. Certo. Sim. Nem cotado para Libertadores. Não, aí não é anti-mídia, é quem enxerga, né? Quem tem a visão. Não, é o... Ué, a tabela não tá mostrando isso. Quem então, conhece de futebol, é diferente. A tabela não tá mostrando isso. Só o Mano e o Geraldo Magela, que acho que vai ser campeão. Mano, isso não pode acontecer, vocês estão ferrados, velho, se isso acontecer. Tem dois fatores aí que vai contrariar o que você diz aí. Romito. Primeiramente, o Corinthians será, sim, o campeão brasileiro. E o seu Romero será... Revelação do campeonato. Ai, meu. Ah, não. E também. Ah, e aí? Você atropelou tudo pra falar um monte de coisa. Eu tô achando que o Mano tá fazendo uma escola perigosa. Vai ter muito pai processando o escola perigosa. Não, perigosa não. Essa escola. Sim, eu acho que é os caras que o Mano manda perigosa, ligar. Perigosa. O Mano manda ligar. É que o Domênico, o Corinthians é como se fosse o povo hebreu, cara. O Corinthians é perseguido, não é verdade? Que povo hebreu? Eu acho que ele tá subindo no morro, não é possível. Não é possível. O Corinthians é prejudicado pela mídia, é prejudicado pela torcida antes. É prejudicado pela arbitragem, mas o corintiano não liga muito pra isso. O corintiano aí quer saber o que o time tá fazendo dentro de campo. A gente não liga pro que tá acontecendo nos programas, quem tá falando mal de ninguém. O Corinthians ele fala por si só. Mas o Corinthians ele fala por si só. Mas o Márcio tá descendo a linha no Alê aqui. É. Como assim? Não, mas é complicado. É complicado, porque... Se não se liga pra que ele fala, então passa batido. Ô, Márcio, você não viu aqui a gravação que o Bá pôs eu falando que o Romero ia acabar com o jogo? Romito, que ele era monstro, né? Romito. Você não viu isso aí, você não viu, né, Marcião? Foi montagem, foi irônico. Sim, com certeza. Então, pô, tamo junto. Você vai ser contrariado. Não. Vai ser contrariado. Sério? No final do ano eu vou fazer uma visitinha aí no assim que o Corinthians levantar a estatueta. Aí eu vou dar uma. Estatueta? Estatueta, velho. Ele vai ganhar o Oscar do Corinthians. É o Oscar de tanta besteira que ele fala, velho. Ô, Ale, você já levantou a estatueta? Ah, faz tempo que eu não levanto, hein? É difícil, hein, Dudu? Ô, RG, os caras atropelaram, tu não perguntaram o nome, porra nenhuma. O Domênico já foi melhor nisso, viu? Ô, Domênico, vamos começar mais um 10, vai. Ah, vamos começar do zero, porque o cara só falou besteira. Peraí, ele liga toda hora aqui. Só a idade precisa. 45 anos. Quando, olha aqui, gente, quando eu passo batida, quando passa batida é porque o ouvinte liga direto. E sabe, clube da voz. E sabe por que ele tá falando tanta besteira desse jeito? Por que ele tá falando tanta besteira assim, gente? Porque com essa idade ele só lê lista, né, o evangelista. Ai, caralho! Muito boa. Posso falar, RG? Cara... Ele matou aquela bola igual do Sheik, ele deu uma roladinha assim. Você viu? Pôs no ângulo, velho. Fala em Sheik, ô Luxemburgo. Ô, velho, vamos melhorar aí, hein? Porque perdeu, né? Esse negócio que eu sou bom. Eu vim pra trazer título. Cuidado, hein? É, só se for título da segunda divisão. O Pernambucano já acabou, né? Título protestado, que ele tem muito. Então é. Luxemburgo não aprende, né? Nossa. Vai. É inacreditável. É ruim, já foi. Eu queria pedir a opinião do Mano aí sobre isso que eu falei aí. O que ele acha, se ele concorda? Sobre o... Não, ele acha que você tem que ser internado, é isso. Não, pelo contrário. Muito perguntar. O Mano é fanfarrão igual. Eu concordo contigo, cara. Ah, inclusive, lá. O Corinthians já tá fazendo contas aí, só estão restando mais 34 rodadas. O campeonato já tá acabando. Se o Corinthians continuar com essa pegada que tá mostrando aí, a chance de título é enorme. É enorme. O Corinthians tem que viver cada rodada como se fosse a última. E a próxima é contra o Vasco em São Januário, hein, amigão? Eu já tô pensando... É, o Vasco já é um obstáculo mais fácil, né? Eu acho que mais fácil será o São Paulo no domingo. Nossa, Mota. Levanta o Mota aí, Vieira, que ele tá caindo. Bem Mota, me ajuda, tá, né, Ale? Dá uma olhada. Mas, velho. Ó, uma hora a sorte acaba, né, amigo? Ô, amigo. O Corinthians tá igual quando você vai pra uma balada, sabendo que você vai catar uma mina, velho. É festa garantida. Mas, ó, amigo, deixa eu te falar. A deitada que ele deu no Mota. Eu quero ver se o Mota vai ter a decência. É. Se o Mota vai ter o caráter de assumir. Isso aí você já tá perguntando antes. Vai chamar de mau caráter, ô tonto. Eu quero ver se você vai ter o caráter e a decência de assumir no ar o que você comentou comigo aí na semana passada fora. A gente tava conversando a respeito do clássico Corinthians São Paulo, Domênico Gato. Ele falou, se a gente não tomar de 6, pra mim já tá bom. Que mentiroso, nossa, tá louco. Fala no ar, Mota. O Ale é testemunha. Ah, obrigado, viu? Vocês são muito legais. O Mota tava com medo de cair de 4. Os caras já me adoram, velho. Ô, mano, deixa eu te perguntar. Vasco, diga, São Paulo, Cruzeiro e Curitiba, quantos pontos o Corinthians faz? Então, Vieira, mas agora analisando assim, ó, jogo a jogo. Eu acho que contra o Vasco lá no Rio de Janeiro, ainda mais o Vasco agora nesse negócio aí, a torcida apoiando e tudo mais, é um jogo complicado. Se empatar esse jogo, claro, eu torço pela vitória, mas se empatar é um resultado legal, assim, não tá fora da curva. Ele poupou o Luiz Fabiano, viu, mano, ontem contra o Grêmio. Justamente pra jogar contra o Corinthians. Pra jogar contra o Corinthians, que não consegue jogar todos os jogos. É que o Luiz Fabiano também é freguês do Corinthians. Ele pegar o retrospecto também, ele toma surra. E outra, o Luiz Fabiano também, a perna dele tá parecendo aqueles elásticos velhos de cueca, se esticar e estoura. Não, mano. Não é verdade. Então o cara tem que escolher os jogos que ele joga. Velho de cueca. Agora você pega lá, RG, contra o São Paulo, é um clássico, mas o Corinthians ele tem um favoritismo. Tá se dando bem. E aí, casa. O Corinthians eu acho que é favorito, deve ganhar do São Paulo. Isso é verdade. Contra o Cruzeiro, se fosse em Minas esse jogo, eu também acho que seria complicado. Mas na Arena Corinthians, eu acho que o Corinthians ele também pode vencer. Então aí já teremos 7 pontos. E o Coxa no Curitiba. Coxa no Couto Pereira, em Curitiba. O Coxa então, tá aí bem, se empatar esse jogo, o Corinthians ele pode fazer aí talvez 8 pontos. 8, 9 pontos. São 2 empates e 2 vitórias, 8 pontos. Aí depois vocês pegam o Bahia em casa. Mas é uma projeção muito futura, né? É que eu só tô falando até chegar no Grêmio aqui, ó. Liga pra mãe de nós estamos falando de 20 dias, cara. Mas aqui Grêmio vai passar. Não, aí é Grêmio na Arena e quantos pontos faz? Nenhum. Né, mano? Você é louco, filhão. Você é louco. Você tá ligado que nenhum, velho. É que nesses jogos, Vieira, nos 3 próximos jogos, aí o Corinthians ele vai perder jogadores, inclusive com relação à seleção brasileira, seleção paraguaia, enfim. Tem tudo isso. Então isso daí vai pesar também, porque a gente não sabe como é que os jogadores vão se portar, porque uma coisa é você tirar do teu time uma peça, Outra coisa é você tirar 3, 4, 5 peças ao mesmo tempo. É. Mas eu acho que o Corinthians aí, mesmo diante da dificuldade de pegar alguns jogos importantes aí, jogos clássicos e tudo mais, eu ainda acredito que o Corinthians possa ter um aproveitamento aí nesses próximos jogos aí acima dos 60%. Tá certo. Ô, Márcio, manda abraço quem quiser aí. Vamos lá. É, queria pedir pro RG, que sou fã dele, né? Você nem mandou um chupa pra ele. Esses trocadilhos que ele faz aí, eu acho muito interessante. Muito bom. Muito bom mesmo. Fala, Marcião. Tamo junto. Queria RG. Diga. Manda aí um cartãozinho pra minha esposa aí, a Meira Evangelista, a dona Meira Evangelista. Ah. Ela também lelista? Ela também lelista. É, mas hoje ela não vai ler, não. Hoje ela vai fazer coraçãozinho na vidraça, velho. Ah, sensacional, hein? É, eu queria fazer o merchanzinho também. Manda, né? manda o mejão. Garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, boa. E desodorante. Dia de clássico no McDonald's. Ganhou também o par de vouchers, tá bom? Eu queria mandar um abraço aí pra todos vocês. Obrigado, velho. Aqui. Boa. Daniel e Lucas. Valeu, queria mandar um abração especial pro Romero. Pra todo o pessoal que curte o 97, o pessoal do Colônia Esporte Clube, que é o futebol de campo que completou 30 anos aí. Boa. O seu Mané, pai do Xixo lá. Pai do Xixo. É, o grande Xixo. É Xixo. Tá um grande abraço a todos aí. Xixo. E desculpa pelo Alê, viu? Tá bom, obrigado, Marcião, é nóis. Um abraço. Valeu, Xixo cruzado. Tchau, tudo de bom. Valeu, estádio demais. 97, pela Energia 97, em nome de HDI Seguros, ô Sombra. É isso aí, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, meu amigo, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor. Boa, é isso aí. Estamos chegando no final da edição do Estádio 97. Que difícil, deixa eu primeiro aqui agradecer o Carlos, o Carlos Segunda Eduardo. Difícil. Obrigado, hein, Domenico. Alô, Carlão. Aí, Carlão. Valeu. Curti. Vocês são impagáveis. Boa. É, cadê? Queria mandar um Amoela. Manda aí, cara. Amoela pra Fabiana, minha esposa. Moleque transante. É a Fernanda Lima? Tá querendo, quase né, igual, mano? Quase igual. Deixa eu operar a catarata que ela termina, hein? Fernanda Lima ou ela? Não, só ela. Você é mentiroso. RG, manda um tapa na camurça pra Fabiana. Fabiana é 20 anos na minha já. 20 anos na sua? Coitada, vocês estão 20 véio. Anos junto? 20 anos, cara. Fabiana, ela, não tem que receber um tapa, ela tem que receber um troféu, velho. Mas pelo menos ela casou. Você casou, né? O mano já tá enganando. Não, véio. O mano só engana. Minhas mano. Duas meninas, Mariana e Manuela. Queimou largada, hein, velho? Já tem duas meninas, mano. Olha como você é atrasado, velho. Eu vi, não, eu não, vocês são precoces. Eu vi, mano. Deixa eu só falar que eu vou falar um negócio importante. Mas fala aí, ó. Tem um negócio muito importante pra falar. Cara. Mas continua. Minhas duas mineiras, Manuela, Mariana. Tá. Vão estar lá no resort. Boa, um beijo pra Mariana e pra Manuela. E pro meu amigão Éder Safra. Grande amigo. E eu quero mandar um chupa, mano. Pra vocês. Boa, mano. Chupa, trouxa. De milho, safra. Não. Olha aqui, ó, gente. Fala, antes, Domenico. Quem ganhou a camiseta aqui, presente de camisetas, RG, por favor? Ele, Roberto Maciel Correia. Roberto Maciel. Eu não sei se vocês sabem, pra finalizar a edição do programa aqui. Sim. Mas aconteceu um fato. O quê? Histórico, talvez eu diria. O quê? Música, põe música. Você viu, né, mano? Fato. Hein, mano? Você viu, né? Fato sim. Que a gente vê. Eu vejo muito, Angel, porque eu vivo desse troço. Eu vivo desse negócio. E é o melhor, hein? Eu é o melhor. Vivo desse negócio de fazer festas de casamento. Você já sabe como é que funciona, né? Eu já sei, né, como é que funciona. E eu vou dizer pra vocês: isso não falha, hein? Isso foi um alvoroço. Isso não falha. E foi um alvoroço nas redes. Eu já fiz, quer ver? Eu já fiz acho que 5 festas. Sim. De casamentos que eu estava fazendo. Sim. Que a moça pegou o buquê e foi a minha pessoa e falou assim: eu vou te contratar. E depois passou um tempinho, contratou. E assim, nossa, velho. E eu fiquei sabendo que e a Thaís. Foi um alvoroço nas redes. A Thaizinha pegou, lá. Pegou, e vibrou, hein? E pegou, vibrou, hein? Vibrou como nunca. E sujou, hein, mano? Parabéns, mano. Eu acho que tá chegando a hora, hein? Tá chegando. Tá chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem, e o mano vai casar agora.

trabalhando hoje pelo Brasil. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Joyce Silva, presidente da Câmara de Taboão da Serra. Aqui eu encontrei espaço para lutar por minhas ideias e, como mulher, contribuir para uma sociedade mais justa e melhor. Venha fazer parte dessa luta. Só falta você. Aqui é PTB. Portas abertas para um novo Brasil. Agora é pra valer. 14 PTB. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? PSD. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. A sociedade dá demonstrações claras que quer mudanças. É preciso prestar os esclarecimentos que forem necessários, respeitar as decisões da justiça, mas, sobretudo, projetar o futuro do Brasil. É isso que estamos fazendo. Ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, telecomunicações, esse é o futuro do Brasil. PSD! A Universal Music e a Energia 97 trazem pra você 10 Electro Hits, uma compilação eletrônica exclusivamente digital. Digital. Com os melhores hits do ano. Tem o Kangs, a nova do Jonas Blue. Jonas Blue. DJ Snake. E mais, Alesso, Marcelo Sick, Make You Sweat, FaZe e Afrojack. Dance Electro Hits by Energia 97. Lançamento Universal Music. Dance Electro Hits. Baby, we don't need no reason why. Já disponível em todas as plataformas e aplicativos de música digital. Sou Conte Lopes, vereador em São Paulo. Nós lutamos pela sua segurança. Criamos a lei do fim dos pancadões e das cracolândias. Esses pancadões são um verdadeiro terror para os moradores, que perdem o sono e o direito de ir e vir. Vamos dar um basta no crime organizado. Com o novo PP, é rota nas ruas. Chegou a hora de olhar para frente. Precisamos mudar as velhas práticas, com transparência e gestão eficiente. O novo PP é diferente de tudo que está aí. Partido Progressista, Lei 9096/95. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. A energia que te move. Eu tinha desligado o microfone, tá? Só pra você não começar a fazer eu isso. Eu gostaria que alguém mandasse uma mensagem agora pra ver se minha voz é igual da Ju. A energia que te move! E aí, tudo bem, Leonardo? Tudo bom, Ju? Tá? Para de falar assim, vai. Tô muito bem. Como é que foi o fim de semana? Foi puxado, hein? Mas foi bom. Muito trabalho, balada, trabalhei, diversão. Toquei, depois eu fui pra balada, foi bom. Eu vi um DJ que é um dos caras que eu mais amo na vida. Eu admiro muito. O nome dele é Theo Parrish. Eu já coloquei a música? Não, eu coloquei trilha. Então tira essa trilha, eu vou pôr a música de fundo, peraí. Melhor já começar com o set dele, né? Pronto, agora exato. Sim. Ó, que clima isso. Diferente. Isso, Tari Acid Over Piano Mix. Chique. Chique. Fino. Isso aí é back in the days, anos 90. Então, eu vi Theo Parrish, um cara de Detroit que tocou no Red Bull Music Festival, Music Academy Festival aqui em São Paulo. O cara tocou das 4h30 às 8h30 da manhã, sábado pra domingo. Eu vi das 4h30 às 8h30, foi uma das viagens sonoras mais interessantes que eu tive na minha vida. Olha que eu sou DJ, hein? Então é difícil eu você entrar na, no trabalho de outro artista, e ele me inspirou muito a tocar coisas que poucas pessoas têm coragem. Então hoje eu vou fazer uma coisa... Ah, sei lá, vou tocar algumas coisas diferentes. A experiência foi boa, então. Foi muito boa. Eu vou falar mais no final. E minha festa, eu tenho que falar da minha festa que foi já, né? Já sem foi. Ser sábado ou eu outro. Eu falei semana passada. É, eu não vim, eu tive que pegar uma segunda de folga, gente. Não aguentei, eu tive que mandar um pouquinho da festa que eu estive lá, já a gente fala, então. Tá bom, então vamos ouvir. Leonardo Ruas na Energia. Sessions. All alone.

Yeah.